Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 27 de novembro de 2022, nós teremos aqui a professora Antônia Varotto falando sobre Monteiro Lobato e o Espiritismo. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês. Com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também ao Ponto Sul Automóveis, que tem qualidade, segurança e a garantia que você merece. Sem esquecer das Casas Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. E também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Antônia Varotto e o tema será sobre Monteiro Lobato e o Espiritismo, né? Para vocês que não sabem, que não conhecem, né? E a maioria de nós, eu tenho certeza, né? Me incluo também nessa. Temos poucos conhecimentos sobre a vida de Monteiro Lobato aí dentro da doutrina espírita, ou atuando na doutrina espírita, atuando como espírita, estudante de espiritismo. O tema é hoje, faça suas perguntas aqui para nós, faça suas colocações e um bom dia para todos nós. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu quero deixar um bom dia aqui às nossas rádios que estão conectadas, aos meus ouvintes, os vivencianos que estão assistindo a gente aqui, e também as rádios que estão conectadas, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor. Temos também aqui, retransmitindo a gente, além do YouTube, a TV Espaço Espírita de Barra Velha, que é uma web TV, o Recanto da Prece Ulisses Barçanufo, lá de Campo Grande, a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, Web Rádio Sementes de Amor, que estão retransmitindo o nosso programa. Eu não sei se vocês viram no início da abertura, aproveitando já a deixa, que o podcast voltou a funcionar lá no Spotify, tá? Então a gente fez uma capa nova para o programa, então é essa capa que vocês vão, se vocês procurarem lá no Spotify, programa Vivência Espírita ou só Vivência Espírita, vocês vão ver essa capa aí e vão poder escutar o programa depois, né? Então quem perdeu o programa, sempre até segunda-feira a gente envia a reprise, né? A gravação do programa para vocês escutarem e acompanharem. Eu vi que a gente tem aí mais de 600 seguidores, Jorge. No Spotify. Uhum. Então, tem bastante gente. Também tem outras plataformas, que é o Google Podcast e a Apple também está disponível. Se vocês colocarem lá Vivência Espírita, vão poder encontrar. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Antônia Varotto. Bom dia, Tião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Vamos lendo uma mensagem de Minutos de Reflexão, de Jorge Reis, pela editora Dionise. É o item 81. Tenho certeza que o sonho alimenta a alma, esteja eu na Terra ou em qualquer dimensão. Ser sábio é saber que um dia o bem prevalecerá no coração, pois o mal que ainda sentimos não passa de uma grande ilusão. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, nós vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, respirando profundamente, buscando o nosso religare junto à espiritualidade maior e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã de aprendermos um pouco mais desse Evangelho Redivivo. E hoje nós temos a nossa querida irmã Antônia Varotto, que vem nos falar sobre Monteiro Lobato e o Espiritismo. Vamos envolvê-la com muito carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós com o conhecimento que tem. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o trabalho Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Monteiro Lobato e o Espiritismo. É baseado no livro de Maria José Sete Ribas, é coletâneas de atas das sessões realizadas entre 1943 a 1947, através dos copos. Antônia, muito bom dia. Antônia, que é professora, também já é freguesa nossa aqui do nosso programa, está sempre junto com a gente, sempre colaborando, sempre trazendo coisas maravilhosas a respeito dos espíritas no Brasil. É professora, estudiosa de obras espíritas e está aqui conosco. Bom dia, Antônia Varotto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço esses desafios, me fazem estudar, me fazem... ler, não sou especialista em Monteiro Lobato, sou curiosa, tornei-me curiosa, né? Mais do que... Eu sempre fui leitora das obras de Monteiro Lobato, né? Um presente que o meu pai nos deu, nós somos em seis irmãos, o presente que ele nos deu foi a coleção completa do Monteiro Lobato, e todos nós lemos a coleção completa do Monteiro Lobato, e os meus filhos também, né? Minha filha, a Bruna, inclusive, com 7 anos de idade, ela já tinha lido a coleção infantil inteira. Então, mas o Monteiro Lobato, ele foi até proibido pela Igreja Católica das pessoas lerem os livros dele, né? Ah, sim, ele foi perseguido. Na década de 40, houve toda uma campanha e recolhimento das obras dele para fazer fogueira. Mas aí tem outras questões que a gente vai conversar. Quando o tema foi abordado hoje como Monteiro Lobato e o Espiritismo, na verdade, a gente não vai falar só sobre o livro da Maria José Sete Ribas. Ele é a cereja do bolo, né? Porque ele é uma obra póstuma. A Maria José recolheu as atas e montou esse livro de sessões que o Monteiro Lobato fazia na casa dele. Mas a gente tem que chegar nesse livro, a gente tem que contar a trajetória dele para chegar aí. É um prazer falar de Monteiro Lobato. E ele fazia isso através dos copos, né? Que era um sistema muito antiquado. Dos copos, do jogo de copo, exatamente. É muito difícil, muito cansativo, né? Uma pessoa persistente, já tem a primeira característica do Monteiro Lobato aí, uma pessoa persistente. Então, mas o Monteiro Lobato, ele foi um incompreendido aqui no Brasil, né? Porque tudo aquilo que ele falou deu certo, né? Então, ele, a trajetória dele mostra que, inclusive, ele começou a se sentir uma pessoa inspirada, porque tinha ideias que vinham à cabeça dele e não o deixavam. Então, ele começou, no decorrer da vida dele, se sentir uma pessoa inspirada. E ele se prepara, né, para uma batalha, porque ele empreendeu batalhas mesmo com o poder público, com os colegas, de assuntos que até hoje a gente está lidando com essas mesmas batalhas. Sim. Né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho dele. Ele é daqui da nossa região, né? É, porque ele Vale do Paraíba, nascido em Taubaté. Então, vamos falar um pouquinho, né, dele aqui. Ele foi muito combatido quando ele dizia que o petróleo, aquela campanha do petróleo é nosso, né? É. Achava que ele era doido, era Ele foi combatido em todas as campanhas dele, sim, porque ele também falou da saúde pública no Brasil, do saneamento básico, ele também falou de vacina, ele também falou de tanta coisa, ele falou da questão da divisão das terras, ele falou que o governo precisava olhar mais para o povo. Ixi, ele falou muita coisa. Ele era um bom falador. Mas ele é meio controvertido, porque dizem também que ele era meio racista, né? Não, a gente vai conversar aqui, não era não. Não. Não. É, porque foi combatido por causa da... Na verdade, ele... vamos falar da história dele? Porque ele nasceu, gente, antes da Lei Áurea. Olha o que ele viveu. Então, ele viveu a libertação dos escravos, ele viveu a República, né? A queda do Império, a República. Ele passou por 10 presidentes. Olha bem. Ele passou por a Primeira Guerra Mundial. Ele passou pelos 4G em 1918, né? Foi greve, a gripe espanhola, a geada que matou todo o café do estado de São Paulo, ele era fazendeiro na época, e ele viu o governo mandando cortar todos os pés de café e botar fogo. Estou preocupado com o 5G agora. Não, foi chamado esse ano, foi chamado o ano do 4G mesmo. Então, ele viveu tantas coisas, ele ficou órfão com 16 anos de idade, ele teve 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, os 2 filhos dele morrem prematuramente. Então, ele tem uma vida assim, bastante conturbada. Ele era extremamente empreendedor, ele vem dar uma lição. E ele tem amigos que a gente já falou deles aqui, inclusive um deles a gente convive, o seu Carlinhos deve ter... estado com ele ontem. Ele é amigo do Arthur Neiva, do doutor Arthur Neiva, ele é amigo do doutor Seabra, ele tinha contato com a Anália Franco, ele foi visitar Chico Xavier, ele tem uns braços aí, né? Inclusive, em tudo quanto é canto. É, a primeira vez que ele sentou para poder se dispôs a fazer as consultas lá com o copo, o Arthur Neiva se comunicou com ele, né? Sim, exatamente. No livro aqui tem a ata do Arthur Neiva. Então, o doutor Stefano, não? O Arthur Neiva é o médico que assessora o médium Edson Barbosa. Assessora não, quem assessora na realidade é o Edson Barbosa que assessora ele, né? Mas é o médico que o Edson Barbosa recebe, que é o digamos assim... É o decano, é o principal lá da cirurgia, é o chefe das cirurgias que o Edson Barbosa faz. Então ele era uma pessoa e muito curiosa, e ele não tinha medo da curiosidade dele. Então, foi convidado para entrar no Partido Comunista. Ele não falou que ele ia entrar, mas ele foi nas reuniões, ele foi conhecer o que era aquilo, o que se falava, e aí ele era muito conhecido, logicamente usavam o nome dele, ele esteve aqui e falou, e pronto, aí já estava envolvido em mais uma encrenca. Então, vamos falar. E nasceu num dia muito bonito, né? Ele nasceu no dia 18 de abril. Então, essa data já é uma data marcante, né? Histórica para os espíritas, né? Exatamente. É uma data da publicação do Livro dos Espíritos. É a data que eu costumo falar que Allan Kardec nasceu nessa data, né? O Rivail nasceu em outra, mas Kardec nasceu nessa. E é aniversário do meu irmão também, né? Uma data bonita. Mas, enfim, ele nasce em 18 de abril de 1882 em Taubaté, gente. Filho primogênito. Morava na fazenda, né? A mãe dele mora na fazenda. Aí a gente já faz o primeiro parênteses. A mãe dele era filha ilegítima do Visconde de Tremembé. O Visconde de Tremembé era solteiro, um bon vivant, e ele teve alguns filhos. Ele registrou todos os filhos que ele teve. Só mais tarde ele casou e com a esposa mesmo ele não teve filhos. Então, ele já vem de uma história diferenciada, né? Mas, de qualquer maneira, uma história bonita, porque essa esposa, a dona Anacleta, que teve o filho do Visconde, teve a filha, né? Ela era uma pessoa, a família era de Paraibuna. É, que dó. Ela era professora de primeiras letras, como era chamada naquela época. Então, ela tinha, assim, um conhecimento, uhum. Mulher daquela época, professora, né, ensinando os outros. Então, a filha dela, a Olímpia, que é a mãe do Monteiro Lobato, aí, ela já é uma jovem culta, né? Uma jovem que tinha acesso à literatura, que tinha acesso a livros, que aprendeu a ler, que aprendeu a escrever. Então, ele já vem, embora ela fosse uma filha chamada à época de filha ilegítima, não tinha nada de ilegítimo, porque ele registrou, ele pôs o nome, mas ele não era casado com a mãe, né, da moça, ela teve todo um amparo, ela foi uma moça bem educada, né? E o pai dele era fazendeiro. Então, ele mora numa fazenda, nasce, obviamente, na casa da cidade. Todo fazendeiro, na época, tinha sempre uma casa no centro. Então, eles tinham uma casa no centro de Taubaté. Ele nasce lá no centro de Taubaté, filho mais velho. E aí começa a vida dele já diferenciada, porque esse pai era muito respeitado por ele e pela família, mas os olhos dele brilhavam muito para o Visconde de Tremembé, para o avô, porque tinha uma biblioteca que para ele era um parque de diversões. E esse menino aprende a ler muito cedo com a mãe, já que a mãe também ensinava a ler e escrever, ele aprende muito cedo e ele devora aquela biblioteca do avô. E a biblioteca do avô tinha uma outra característica muito interessante. Eram livros escritos em francês, em inglês e em alemão, que o avô não fez a biblioteca. Quem fez a biblioteca do avô foi o tio dele, o irmão da dona Olímpia, né? Que foi um jovem, também filho ilegítimo, mas que teve condições de estudo e formou-se médico na Alemanha. E ele monta essa biblioteca na casa do avô. E o Monteiro Lobato já começa se beneficiando daí com essa família, né? Teve uma infância muito feliz, muito livre dentro da fazenda. Ele teve duas irmãs. E tem uns casos até curiosos que, para quem leu a obra do Monteiro Lobato, vai começar a fazer as pontes. Mas é bom a gente citar esses pontos, porque esses pontos vão aparecer futuramente, uhum, na vida dele, né? Ele... lógico, naquela época não se tinha brinquedo, né, comprado como hoje, que canta, que toca sozinho, que acende luz, tal, nem celular, né? Que época maravilhosa. Então ele fazia brinquedos do quê? De chuchu, de batata, de sabugo de milho, ele com as irmãs, inclusive auxiliado pela pajem que eles tinham. E essa era a brincadeira, né? Construíam brinquedos de madeira, ele tinha acesso, ele fazia, não fazia muito não, porque ele gostava mais de livro, mas ele tinha os momentos de estar no terreiro, de estar brincando. Ele seguia a mulata Joaquina, eu vou usar o termo mulata, porque é assim que ele se reporta a ela, e não é pejorativo, não. Era uma escrava liberta, porque... Quando Monteiro Lobato nasceu, o avô e o pai dele já tinham há mais de 10 anos libertado todos os seus escravos, e os que existiam na fazenda eram assalariados. Então, isso já é outra característica dele. Então, eu falo assim, ele é racista. Opa! Não vamos começar a bater um carimbo sem a gente entender toda essa história, porque embora libertos, embora assalariados, ele vinha de uma cultura escravocrata. E a gente está numa região de fazendeiros onde aqui o que se tinha eram escravos. E uma coisa é crescer ouvindo uma... crescer com referências, né? Então, a referência que ele tinha quando ele era criança era na... Já era diferenciada. Ainda não tinha sido a abolição como lei, não. Mas o avô dele, o pai, já não tinham escravos. Quando ele nasceu, já não tinham mais escravos na fazenda. Os negros trabalhadores lá da fazenda, eles eram assalariados, né? Tinham poucos e eram assalariados. Então, já começa... a diferença está aí. Ele poderia até ouvir, ter colegas que tivessem escravos, ele poderia, né? Mas a vivência do dia a dia não era mais de escravo. Mas o Vale do Paraíba, gente, nós temos fazendas em Roseira que está lá, para quem quiser visitar. Então, são abertas, né? Com todo aquele arsenal... da escravidão ainda, com todos aqueles instrumentos de tortura, inclusive, está lá para quem quiser conhecer. Então, a nossa região, Vale do Paraíba, por ser uma região que, à época, produzia café, tinha todo um trajeto de Minas Gerais para Santos, para São Paulo, de produtos, né? Quem fazia tudo isso daí eram os escravos. Não, inclusive, então, Bananal era considerado um grande centro comercial e financeiro, né? A cidade de Bananal. Sim, lá, as fazendas estão lá ainda, né? Uhum. Quantas novelas da Rede Globo dessa época não foram rodadas nas fazendas de Bananal? Uhum. Né? Por quê? Porque Bananal, tá tudo lá. Bananal, mais ou menos, ele fica ali num triângulo, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sim. Né? Faz isso aí. Era um lugar muito estratégico também naquela época, né? E por ali descia o ouro captado em Minas Gerais para Paraty. Pela Estrada Real para Paraty, embora para o mar, né? É. E de lá para o porto. Então, quer dizer, Paraty já era uma saída, né? É. Então, ele, embora ele ouvisse tudo isso, ele não vivenciava tudo isso na fazenda dele. A fazenda do avô e do pai não produziam para mandar nada para nenhum lugar, né? Era para consumo da família. Subsistência, né? Exatamente. Então, ele seguia a Joaquina, que ele gostava muito, que era uma ex-escrava do pai, que aos domingos ela ia mariscar no riacho que tinha na fazenda. E ele ia junto, e ele achava maravilhoso ela pegar peixe sem ser com vara, né? Ela ia com balaio. O mariscar é pescar com peneira, né? Exatamente. É porque então, tem gente que não sabe o que é mariscar. E ele achava tudo lindo, ele acompanhava, e ele vivenciava essa ida. Isso daí era o passeio dele preferido de domingo. Né, levou alguns sustos. Ela um dia pegou lá muita cobra, alguma coisa assim. Né? Exatamente, jogou para cima. Isso daí para ele foi um monstro, né? Para ele já foi um monstro. Então ele relata essas coisas. E a gente vai ver tudo isso acontecendo depois no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele vai consegue trazer tudo, essa memória toda e colocando no sítio do Pica-Pau Antônio, Amarelo. É só um parênteses. Como que a gente consegue gravar tanta coisa assim, né? Eu tô falando, meu próximo livro agora é Contos e Causas, que eu tô falando. A maioria é tudo da minha infância. É tudo coisas que eu escutava na infância, quer dizer... Cabeça tava vazia. Eu vim do Nordeste, da Bahia, com 9 anos de idade. Quer dizer, eu consegui juntar coisas... Nesses 9 anos que eu vivi lá, mas a partir dos 4, 5 anos até os 8 para 9. Quer dizer, foram poucos anos quando você tem uma bagagem gigantesca assim, gente, de informação. Uma cabeça vazia, pronta para esse aprendizado, é o prazer, né? Às vezes a memória também vem pela dor, mas você sempre coloca um sentimento muito forte para aquilo que você está vivendo. Então, ou é de amor ou é de dor. E aí você guarda. Quando você não coloca sentimento naquilo que você faz ou naquilo que você lê, quando você está lendo alguma coisa, não colocou sentimento, você não guarda. Outra coisa interessante também que eu acho é o fundo filosófico das coisas. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe isso, né? Você só vê o físico, digamos assim. Sim, você só vê o que tá acontecendo, o relato. Você só vê aquilo ali. depois que passa muitos e muitos anos, quando a gente fica adulto, que a gente começa a analisar. Mas o que, que era aquilo na realidade? Mas a gente tem um banco de experiência agora para analisar, né? Uhum. Tanto é que muita gente quer voltar a ser adolescente com a memória de hoje para não fazer muitas coisas que fez lá atrás, né? Pena que isso não dá, mas enfim, é por aí. Então, Monteiro Lobato foi uma criança muito feliz e vivente naquele meio, né? Ele era participante mesmo, brincava com as irmãs, lógico que as irmãs tinham por ele muito respeito, porque ele era o filho homem mais velho, que também era da cultura da época. Né? Ele ia ocupar certamente o lugar do pai um dia perante as irmãs. E eles moravam na fazenda que ficava no bairro de Ribeirão das Almas, que era o mesmo nome desse riozinho que passava lá na fazenda, da onde ele ia brincar com a Joaquina. E aí começam umas histórias. Ele era bom aluno, ele estudou em casa com a mãe até os 7, 8 anos de idade. Depois foi um professor, chamava preceptor, para a fazenda, para dar aula para ele. Com 12 anos de idade, a família decide que ele deveria estudar em São Paulo. Foi a primeira encrenca dele, né? Ele vai fazer um exame para ser admitido na escola em São Paulo e ele é reprovado em gramática. Embora ele fosse excelente aluno tanto para a mãe dele quanto para o professor que foi para a fazenda, mas ele foi retido em gramática. Mais tarde, ele escreve um livro chamado A Gramática de Emília e ele desforra tudo naquele livro. Ele mostra o quanto ele sabe de gramática e quanto a Emília arruma encrenca por causa dessa gramática, que era tudo aquilo que ele queria ter falado naquela prova e falado pro professor e não podia, e ele põe lá na frente num livro especificamente para isso, né? Porque a Emília era o Monteiro Lobato, era a voz do Monteiro Lobato, né? Ela era irreverente, ela queria liberdade de expressão, não tinha medo do que falava e arcava com o que falava. E também mudava de ideia. E esse é outro lado bom do Monteiro Lobato, né? Ele nunca teve vergonha de falar uma coisa um dia e lá na frente se retratar e falar, não, mudei, eu aprendi. Opa, não é assim, não. A gente vai ver com o Jeca Tatu ele fazer isso mais de uma vez no decorrer da vida dele. Ele começa a se retratar. E isso é muito interessante. E aí a gente pega o nosso lado espírita. Como é bom a gente entender que a gente, poxa, pisou na bola e a gente tem a chance de refazer, de recomeçar a partir daquele ponto, de contar uma outra história e de assumir que você fez errado. Ele não tinha medo de falar, opa, me equivoquei. Não era Antônio, bem assim. Antônio, só saltando um pouquinho, como é que o Biotônico Fontoura conseguiu se aproveitar tanto assim? Foi... do Jeca Tatu, né? Jeca Tatu era personagem do Monteiro Lobato. Porque a primeira fala dele do Jeca Tatu, nós vamos ver que em dado momento, quando o avô dele morre, ele assume a fazenda do avô, que é a Fazenda Buquira, que a gente conhece muito bem, porque ela fica aqui na divisa de Monteiro Lobato com Caçapava, que depois passa a ser o nosso município de Monteiro Lobato, né? Ele assume como fazendeiro, ele começa a mexer com animais, ele começa a mexer com o plantio também, mas ele não tinha funcionário, né? Já não tinha escravo, e ele precisava de funcionário. E as poucas pessoas que moravam nos arredores da fazenda, moravam lá dentro da fazenda que ele herdou, não tinham força para o trabalho. Os homens... Ele era muito observador, né? Ficavam de cócoras o dia inteiro, meia hora de enxada e cinco descansando, porque... E ele, inclusive, falou que eles eram preguiçosos, foi o primeiro relato dele, né? Preguiçosos, não atendiam às ordens, não tinham vontade... E que a gente não devia mais plantar mandioca, porque o homem que tinha mandioca plantada no quintal, ele se contentava com aquele pão de mandioca. Ele colhia a mandioca, uma hora cozinhava, uma hora jogava na brasa, então ele tinha sempre o que comer, ele não precisava se mexer para fazer mais nada. Olha a visão dele. E que o atraso do desenvolvimento da nossa nação é porque nós éramos uma nação que tínhamos muito Jeca Tatu. E isso foi antes ou depois... Perdão. Isso foi antes ou depois que ele foi para os Estados Unidos? Antes. Antes? Antes. Então ele não tinha referência dos Estados Unidos. Então ainda depois não. Que ele foi para os Estados Unidos, piorou. Ainda então... não. Não, não. Olha só não? O que acontece. Não. Aí o que acontece? Dá uma encrenca danada para o lado dele, porque... Ele escreveu para o Estado de São Paulo, ele já era um cronista do Estado de São Paulo, do jornal. Aliás, outro detalhe do Monteiro Lobato, gente, nós conhecemos alguns escritores, não conhecemos? O Monteiro Lobato começou a escrever para jornal com 12 anos de idade. 12! Ele escrevia para dois jornais de Taubaté, para um de Caçapava e com... 14 anos, quando ele chega em São Paulo, ele passa a escrever para o jornal da escola dele em São Paulo e ele descobriu que ele precisava ampliar os seus horizontes. Ele começa a escrever para outros jornais, ele apresenta textos e ele é admitido. Ele usava pseudônimos e pouco criativos, né? Um era José Bento, que era mistura de José Bento, ele cortou os dois nomes, o outro era Nhotito, enfim... Mas, enfim, ele usava os pseudônimos e ele, muito jovem, começa a escrever. Alguns textos muito sem graça, outros textos... Ele era uma criança, gente. Ele tinha um olhar, ele pegava um tema, ele fazia uma observação à moda dele e punha no papel, extremamente corajoso, e as pessoas gostavam. E ele era cronista do Estado de São Paulo, e ao invés dele escrever uma crônica a respeito... dessa condição que ele viu na fazenda do Jeca Tatu, ele manda essa carta para a carta do leitor. Ele faz uma carta e manda para o editor colocar lá na... O editor lê o texto e fala, não, não vou pôr lá, não. Eu vou soltar como... A redação, como a carta do editor, na abertura do jornal, no Estado de São Paulo. E deu uma hora encrenca, porque muitos políticos ficaram muito bravos, que ele estava diminuindo o Brasil, que o Brasil não era assim, que o homem brasileiro não era assim, que ele colocou todo mundo, enfim, numa condição horrorosa. E ele começa a observar, e ele... Bom, passado um tempo, com a convivência dele com o Dr. Seabra, com a leitura de livros de médicos naturalistas, porque ele passa a ler essas obras e a gente vai ver que são todos autores espíritas, ele percebe que o nosso homem da Terra, ele não era preguiçoso, ele estava preguiçoso, porque ele estava cheio de vermes. Faltava saneamento básico, né? Muita lombriga, porque naquela época dizia que quem não tivesse lombriga não era brasileiro. Muita, né? Ele era um homem cansado, porque ele era um homem doente. E ele aí vai para cima do governo e fala alguma coisa tem que ser feita para este país, porque o nosso homem não pode viver assim. E ele começa a escrever sobre o Jeca Tatu com outro prisma e fala, não é, eu me equivoquei. Uhum. Ele não é assim, ele está assim. E ele começa a fazer denúncia. Quer dizer, o que a gente está fazendo? Ele não tem calçado, ele come com terra, a comida, e aí vai. E aí, né, não tem água boa. Naquela época já não tinha água boa, gente. Né? Uhum. Ele começa a fazer umas denúncias, enfim. E ele que cria o tema Piraquara. Piraquara porque é o ribeirinho do rio. Cheio de então, verme. Então nós temos os piraquaras do Rio Paraíba aqui, que são os ribeirinhos do rio. Deixa eu pedir só uma licença. Aliás, na Fundação Cultural tem um grupo muito bonito folclórico que é o Piraquara. Legal. Só pedir uma licença para comentar. Duas coisas. Primeiro que o senhor Arlino ligou pra gente, já antes de eu chegar ele já tinha ligado. agradeceu o Arlino também, o senhor Arlino, vô, né? Vô da Camila, meu vô de coração também, tá ligando aí, participando conosco. E também comentar que eu lancei a enquete pro pessoal aqui que está participando, comentar, né? Você sabia que Monteiro Lobato foi espírita? Então deixa aí para a gente... não foi? Ixi, acho que eu errei aqui. Não, ele se converteu ou não? Não. E já fiz besteira aqui. Ele era curioso do espiritismo. Bom, simpatizante, vamos pôr assim ou não? Ele tinha muitos amigos espíritas, ele fez toda uma busca científica sobre o espiritismo. Mas ele nunca se disse espírita, mas ele dizia que a religião do futuro era o espiritismo. Então deixa eu botar aqui. Bom, e a gente não encontrou nenhum registro dele ter lido nenhuma obra do Kardec. Então vou encerrar a enquete. Mas ele leu Leon Denis, ele leu Delaney, ele leu outros cientistas, ele estudava. Exatamente, ele Gabriel estudava. Delaney, ele estudava. Mas eu acho que ele leu sim, com base numa pesquisadora da USP, que eu assisti a uma palestra durante a semana. Eu estava assistindo para tentar, não que eu li todos os livros, mas eu vi um relato dela, eu posso estar enganado. Que ele estava, inclusive, recomendando no final da vida que lesse, depois dos filhos dele desencarnar. Não. Mas acho que você vai chegar, não vou adiantar. Não. só um pedacinho aqui de um. Então, encerrei a enquete. Posso colocar ele como simpatizante ou não? Tem aquele. Sim, ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador do espiritismo, sim. Pronto, vou corrigir aqui, pessoal. Vou colocar assim. Você sabia que Monteiro Lobato foi um pesquisador? Pesquisava a doutrina espírita? Pronto. Isso. Ele tem uma frase muito simbólica em relação ao espiritismo, que ele escreve para um amigo, o amigo Rangel dele, e ele coloca: o que me enoja no espiritismo é a mistura de religião com ciência. Mas isso foi no início, antes dos filhos deles desencarnar, os dois já tinham desencarnado. Já estava. Ele estuda espiritismo desde os 27 anos de idade. Ele não esperou os filhos dele morrerem. Sim, quando ele estava com 50 e tantos anos, não. É isso que eu vi também, achei muito interessante. Ele começa com 27 anos de idade a estudar, muito. Ele era um pesquisador. Ele era muito curioso, né, de tudo. Mas ele buscava sempre o lado científico. Tem um livro, alguns livros deles até em mais de um tomo, que é Cartas Escolhidas. Né? E tem essas cartas, são cartas que ele manda e cartas que ele recebe também, né? Sim. É interessante. E tem uma que ele manda para o Teófilo, que é amigo dele, e ele diz assim: vou visitá-lo logo que receba os informes pedidos. Como me encantou saber que és espírita. Estou maravilhado com o espiritismo, em lua de mel, no estado de êxito. No estado de êxtase dos neófitos. Né? E assim, é assim que em tua carta li que és espírita, minha vontade foi voar ao teu encontro. Então veio um grande interesse. Por quê? Porque ele era curioso. Ele todo mundo que ele sabia que era estudioso e que era próximo a ele... Uhum. Poxa, né? Sou amiga do Rodrigo e o Rodrigo falou para mim que que é espírito, que tá estudando. Nossa, eu preciso conversar mais com o Rodrigo. Eu preciso. Agora corrigi. Falou assim: ó, você sabia que Monteiro Lobato pesquisava a vertente científica da doutrina espírita? Isso, agora perfeito. Sim. Mais rico que isso. Melhorou. Aí é pra gente saber a opinião dos ouvintes também, para saber se os ouvintes sabiam também ou não. Então. Legal. E aí, com 13 anos, ele é admitido no colégio em São Paulo, porque ele é reprovado, ele volta para Taubaté, ele estuda mais um tempo em Taubaté, aí ele faz o exame de novo com 13 anos, com 14 ele vai para São Paulo. Então, né? E lá em São Paulo ele termina o colégio, ele fica interno lá no colégio, e depois ele faz a prova para o curso de Direito, da Faculdade de Direito, que naquela época ainda não era USP, né? Era ligada à Igreja Católica, à Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E aí ele é admitido, mas com muita briga com o avô dele, porque ele não queria fazer direito, ele queria fazer artes. Ele gostava muito de desenhar, ele era caricaturista, tudo ele desenhava. Quando ele não tinha tempo de fazer o registro escrito, ele desenhava. Inclusive, ele mandava cartas para a mãe dele, todos os cantinhos em branco das cartas, ele enchia de desenho, bom, todas as obras dele, infantil, a primeira edição, acho que até a quinta, tudo que tem nas obras dos livros infantis, os desenhos são dele, da Emília, do Visconde, tudo, é tudo dele. E aí o avô falou que não, que artes não era curso para ele fazer e que ele tinha que fazer direito, porque era isso que se pretendia dele. E ele faz direito com muito mau gosto, faz os exames, tem boas notas, mas leva meio na brincadeira aquilo ali, não é, ele poderia ter sido muito mais lá dentro, arruma encrenca com os professores e, inclusive, na formatura, ele é convidado a fazer uma fala e ele... Bom, lá na escola de direito ele escreveu, ele montou um jornal, ele participou do jornal que já existia, ele tinha um grupo de alunos, ele montou muitos grupos de estudo, inclusive quando ele se encantou com Joaquim Manuel de Macedo, quando ele leu a Moreninha, e ele conversou com os amigos, vocês já leram? Esse livro devia ser maravilhoso para eles, né? Porque é uma descrição de uma moça bonita, né? Uhum. E que tinha um amor que de imediato não foi correspondido, era filha de uma negra, tinha toda uma história comovente. Virou novela também, né? Virou, na nossa época, aí já fez muito sucesso, né? Então ele lê o livro e fica encantado, conversa com os amigos não tinham lido, e ele conversa, ele trata com o professor dele de latim e português, que mais tarde se torna nosso presidente do Brasil, o Arthur Bernardes, era professor dele na faculdade. Ele monta um grupo de estudo sobre o livro Moreninha dentro da faculdade de Direito, sob a supervisão desse professor. Uma vez por semana eles sentavam lá para ler e discutir o livro. E todos... Ele, olha o poder de convencimento dele também, né? Ele era danado. Eles leem esse livro, numa faculdade de direito, né? E eles estudam inclusive as vertentes do direito, da língua, de tudo. Ele aproveitou, né? Mas porque ele queria que os outros conhecessem a história. E ele faz um discurso de encerramento de curso tão... grosseiro, tão incisivo, falando do curso de uma tal maneira que os professores se levantaram e saíram da plateia. Ele formou-se, mas formou-se dessa forma, desse jeito. Então, ele já era uma pessoa muito, muito crítica, muito áspera quando ele achava que tinha coisas que podiam melhorar. Então, ele achava aquele curso muito chato, muito ruim, tinha outras coisas melhores, né, que poderiam ser colocadas lá. Então, esse é o jovem Monteiro Lobato. Era um inconformista. Exatamente. Inconformado. E ele não esperava muito bem a hora certa, ele queria ter liberdade de expressão e ele punha o que ele pensava para fora. Não que estivesse errado o que ele pensava, mas a forma talvez não fosse a melhor, né? Uma vez formado, abre uma vaga para promotor em Areias, tem algumas pessoas concorrendo, mas o avô, que era visconde, que era amigo de não sei quem, e a vaga é direcionada para ele. Ele presta o concurso, ele passa, ele com mais outros 12 candidatos, e a vaga vai para ele. Não porque ele tinha sido o primeiro, mas porque foi direcionado, uma vez que ele passou no concurso, para a vaga de promotor. E ele vai como promotor de justiça para Areias. Se ele já achava Taubaté uma cidade pacata, quieta demais, imagina Areias. E nesse percurso dele para estudar em São Paulo e depois fazer o curso de Direito, acontece uma coisa muito... chata, que modificou muito a vida do Monteiro Lobato. Ele tinha 16 anos, o primeiro ano do curso dele de Direito, e o pai dele morre por congestão pulmonar, e em seguida a mãe dele morre um ano depois, os dois morrem no mês de junho, o pai dele morre um ano antes, completando um ano da partida do pai, morre a mãe já estava há alguns anos internada num sanatório em Santo Antônio do Pinhal com tuberculose. Com a morte do pai, ela tem uma depressão profunda junto com a tuberculose e ela vem a partir também. Então, com 16 anos, ele já fica órfão e é o filho primogênito, e ele tem duas irmãs. Embora o avô estivesse vivo, ele passa a ter uma outra responsabilidade perante as irmãs, e ele relata com muita tristeza a volta dele para casa. Então, a casa vazia, né? A casa onde ele morava, ele tinha que ir para a casa do avô, e é na casa do avô, na outra fazenda, que ele constrói outras histórias, e aí ele constrói, inclusive, essa observação do Jeca Tatu, é por aí que ele faz, né? Que ele começa daí a observar, e quando ele precisa efetivamente desse trabalhador é quando ele escreve para o jornal. Então, ele já começa a ter uma outra vida diferenciada, ele começa a enxergar o mundo e ele começa a ficar perturbado com a partida das pessoas. Por que que se morre, né? Com a morte, né? É, por que que se morre? Assim, como é que morre, né? E aí, bom... Ele vai para Areias e ele, uma vez promotor, ele começa a namorar a Dona Purezinha. A Dona Purezinha era uma jovem, também aqui do Vale do Paraíba, mas que morava em São Paulo. E ele em Areias, a coisa ficou bastante distante. Mesmo assim, eles namoram e ele casa com a Dona Purezinha e ela vai morar em Areias, né? Inclusive, a primeira filha dele nasce lá e ele fala que era a menina mais linda de Areias, era a filha dele, a Marta. E, inclusive, ele registrou que a filha dele era bonita porque era uma reação da natureza. Pai feio, a filha bonita. Ele tinha um senso de humor muito bom que a gente percebe na obra dele. E, quando possível, ele sempre soltava uma coisinha para alegrar. O segundo filho dele, o Edgar, nasce, né? Tem diferença de um ano, dois, de um filho para o outro. Nasce o Edgar, e quando o Edgar nasce, ele começa a fazer traduções para o Jornal Estado de São Paulo. O Jornal Estado de São Paulo convida para fazer traduções, ele começa, então, além das crônicas, e ele começa a fazer traduções para o jornal. Bom, aí o avô morre. Então, foi em Areias, onde ele teve o seu período mais produtivo na literatura foi em Areias. Não tinha o que fazer em Areias, gente. O que faz um promotor? Olha, nós estamos lá em 1900. O que faz um promotor de promotor na público cidade de na cidade de Areias? Né? Uhum. Ele não tinha o que fazer. Então, lógico, oportunizou que o lado dele de escritor florescesse muito, né? De tradutor, ele era poliglota, gente. Ele dominava, com 14 anos, já dominava muito bem o inglês, o francês, e ele tinha conhecimento de alemão. Então, ele era um menino culto e ele, né? Esse lado dele só foi ampliando e escreve para vários jornais. Então, bom, o avô morre e ele se afasta da promotoria e ele assume a fazenda do avô. Ele se muda e ele faz uma observação da fazenda muito interessante. Primeiro que a fazenda fica num lugar chamado Estrada do Livro. Né? Ele deu a dica e pegou. E era a fazenda Buquira. E ele fala que a fazenda era tão grande, que logo que ele chegou, ele contou 80 portas na casa principal da fazenda. Entre portas e janelas, ele contou 80. E a sala de jantar da casa da fazenda tinha 14 metros de comprimento, e que ele achava tudo isso um grande absurdo. Uhum. Eu fui conhecer aqui em Monteiro Lobato o sítio, né, do Pica-Pau Amarelo. Realmente é grande essa, enorme. Pois é, ele falou que é um absurdo. Olha, ele não se encantava com a riqueza, com o ufanismo, isso daí para ele não chamava atenção, não. Tanto é que ele achou que era tudo muito demais. Ele falou que dava para montar um convento lá, inclusive. Também tem essa, né? E é lá que ele começa a observar, então, o Jeca Tatu. É lá que ele fala que... Mais para frente, ele fala que ele não é a causa do atraso do desenvolvimento do país no agronegócio. Olha esse termo, gente, agronegócio, né? Tão atual. Isso aí não é por causa, por exemplo, da... Peraí, deixa eu voltar aqui. Dos próprios pais deles, antes da abolição da escravatura, já estarem contratando os escravos, em vez disso, talvez essa afirmação? Não, ele fala, o Jeca Tatu era um caboclo, não era escravo, era homem, era um homem... Não, eu falo assim, porque não, ele não era o responsável pelos problemas do agronegócio, porque a escravidão, a abolição criou um problema pro agronegócio. A primeira coisa que ele falou é que aquele homem cansado que estava lá, que era trabalhador da terra, uhum. É porque ele era preguiçoso. Aí ele começa a corrigir e fala, não, ele não é preguiçoso, ele está porque ele está doente. Entendi. Mas, Antônia, eu quando nasci... Havia uma luta muito grande no interior de São Paulo, que era contra o amarelão, né? Sim. Que os olhos ficavam tudo amarelo, com tirícia, né? E era comum as pessoas sofrerem do amarelão, que foi difícil erradicar o amarelão do interior de São Paulo. E também a gente tem que imaginar, todo mundo andava descalço. Não tinha profilaxia, não é? Sim. A criação principal era porco, né? Não, e não tinha esgoto, não tinha banheiro, gente. Não era assim. Verme não. É a coisa mais fácil do mundo, ela entra pelo pé mesmo. Então era uma população lavar doente. Lavar verdura para comer, imagina, fruta. Tem perguntas aí, né? Tem um do Ari Rangel que faz tempo que tá lá, o do Aécio também. A gente faz depois então, do comercial. Então, em seguida do Jeca Tatu, ele observando o nosso país, vivendo o nosso país, porque ele andava bem, ele cria o Zé Brasil. É um outro personagem e esse daí já era sem terra. Uhum. E por que que ele faz essa observação? Porque ele levanta a bandeira da necessidade da reforma agrária. Mais atual que Monteiro Lobato? Eu duvido. Então, batem no Monteiro Lobato até hoje? Ora por causa de racismo, ora por causa de... Ele nunca... Alguém viu alguém bater no Machado de Assis? Gente, o Machado de Assis tem livro que conta que o negro foi alforriado, ele pega os tostões que ele ganhou, ele compra um escravo e ele coloca no Pelourinho, no centro do Rio de Janeiro... E chicota aquele escravo dele porque era sentido de poder. A gente não vê ninguém chacoalhando Machado de Assis. Por que chacoalha o Monteiro Lobato? Porque ele cutucou em todas as áreas e ele é atual. Ele é atual. Então, vira e mexe, ele está em voga. Tirava da zona de conforto, é isso? Tirava todo mundo da zona de conforto. Não, até hoje. Tudo que ele falou ali e que ele diz que... Às vezes ele se sentia inspirado, porque a ideia vinha na cabeça e ele não conseguia se safar dessa ideia, e ele ficava procurando, ele observava, e ele estudava, e ele lia. Bom leitor que ele era, né? E bom escritor, enfim. Então, gente, ele foi falar de reforma agrária. Nós estamos em 1900 e... Ainda falando disso toda hora, né? Até hoje. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Com qual música, Jorge? Olha, nós vamos colocar aqui uma música de um cantor especial hoje que está fazendo 62 anos, que é o Ed Moreno. Né? É Ligação Celestial. Faça um 0800 com Deus. Tá, e nós precisamos perguntar para o Ed Moreno como é que fica para domingo, né? O pessoal que vem lá dos Rodrigo, Estados Unidos. Sabe? No nosso programa. No próximo domingo? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui se ele mandou uma mensagem para mim. Próximo domingo. BSS Harmony. Opa, vai falando aí. Vamos lá. Tá soltando. Peraí, posso soltar já? Pode. Então tá bom. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan. Levando o evangelho através da música. Faça um 0800 com Deus. Fácil de fazer, deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800. caminhos certos com o amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus. Pouco, pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus. Tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, e ele vai ouvir. Alô, Jesus. Tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, professora, estudiosa do Espiritismo, Antônia Varotto, falando sobre Monteiro Lobato e o Espiritismo. É palestra baseada no livro da Maria José Sete Ribas, que é uma coletânea de atas das sessões realizadas entre 1943 a março de 1947. Monteiro Lobato, Vida e Obra de Edgar Cavalheiro. Rui. Então tem aqui esse livro, o que mais tem? Esse livro aqui foi pioneiro, porque o Edgar Cavalheiro era um escritor. Mostra aí o livro aí, que não tem ninguém vendo. Aí, agora sim. É. Ele já era um jovem escritor. O Monteiro Lobato fica muito amigo dele, confia bastante nele em determinado momento da vida. Quando o Monteiro Lobato decide morar na Argentina, ele entrega para o Edgar todas as memórias dele, todas as caixas, com todos os escritos, com tudo que ele tinha guardado, ele dá para ele. Então, este livro aqui é baseado única e exclusivamente no material que Edgar recebeu dos guardados de Monteiro Lobato. E ele participou de reunião mediúnica na Argentina também, eu ouvi falar. Ele fazia o mesmo jogo do copo que ele fazia aqui, ele fazia na Argentina. E só antes a gente passar. Ele gostou, não se adaptou muito lá com o clima da Argentina e ele volta para o Brasil. E só comentando que a gente tem perguntas aqui. Não sei se você está com a pergunta aí, Carlinhos, do Ari. Não, eu tenho um depoimento da Tina Neca, que ela diz o seguinte. Segue trecho da carta de Monteiro Lobato ao Rangel. Adeus, Rangel. Nossa viagem a dois está chegando perto do fim. Continuaremos no além? Tenho o plano, logo que lá chegar, de contratar Chico Xavier para psicógrafo particular só meu. E a primeira comunicação vai ser dirigida justamente a você. Quero remover todas as tuas dúvidas. Legal, né? E depois ele reclamou ele queria contratar o Chico Xavier para escrever vários romances que ele gostaria de depois escrever Depois você comenta. Porque ele escreve um prefácio também, né? Espiritual, né? No livro. Tá aqui, eu trouxe também. Do livro, afinal, quem somos, do Pedro Granja, que é outra relíquia. Tá dentro do saquinho, mostra aí. E ele escreve o prefácio também, e tem um prefácio que ele comenta sobre essa passagem com o Chico que ele teve lá em espírito, né? Você vai comentar? Que ele foi lá e tinha 200 espíritos na frente dele. Isso, na fila. Tinha 200 espíritos na frente dele, aí ele olhou assim, falou, fez os cálculos e falou, meu, se eu for esperar a minha vez. E o espírito de renome, né? Ele olhando os espíritos, assim, poetas, ele falou, olha... Se eu for esperar chegar a minha vez, eu vou levar não sei quantos anos para escrever toda a minha obra, e somente o Chico Xavier tem as condições fluídicas, as condições morais para poder, ou mediúnicas, né? Físicas, mediúnicas, para poder receber os meus livros. Então, não desistiu. Em relação ao Chico Xavier, quando o livro Parnaso de Além Túmulo saiu, muita gente foi atrás do Monteiro Lobato, muita gente que eu digo era o pessoal envolvido em literatura. Foi atrás do Monteiro para engrossar o coro contra o Chico Xavier, porque tudo era um grande embuste, né? Eles achavam que onde já se viu pôr o nome dos outros, tanto é que o Chico respondeu um processo por conta desse livro, né? No Humberto Campos. E foi muito interessante ele ter respondido o processo, porque ele ganha, né? Há o entendimento de que aquilo era possível. Mas ele fala, não, gente, não tem nada que falar contra o Chico. Porque se ele fosse esse autor que escreveu tudo isso, se fosse dele tudo isso, eu era obrigada a indicá-lo para todas as academias de letra, para todas as que existissem no Brasil e fora do Brasil, porque com essa velocidade, com estilos diferentes, com nome, quer dizer... Né? E o legal aqui é a pergunta do Ari Rangel, por quê? Porque ele comenta um pouco sobre isso, ele passa uma outra visão, por exemplo, de Rafael Ranieri, né, que era daqui da região também, né? Sim. E ele fala, no livro do Dr. Rafael Ranieri, que foi amigo pessoal de Chico Xavier, ele narra o episódio de Monteiro Lobato, já desencarnado, querer escrever por Chico Xavier, e ele que fora brilhante literato, mas não teve autorização de Emmanuel, por conta de ser um escritor polêmico e ser perseguido politicamente à época, o que o fez chorar muito, segundo Ranieri. Vale lembrar que ele havia combinado com seu amigo Godofredo Rangel mandar uma carta atestando a sua sobrevivência, porém, este não veio pelas mãos de Chico Xavier. Qual a conclusão a nossa irmã tira desse episódio, em que Emmanuel, entre aspas, censura o espírito de Lobato? Não, na verdade não foi uma censura. Não. Primeiro foi a fila, foi a fila. E segundo, não é porque ele era polêmico, é porque ele tinha uma ambição de fazer do Chico o seu escriba. Eu vou ficar aqui, que tal escrever mais uma coleção, né? Porque se a coleção infantil dele tinha lá 15 tomos, né? Se a coleção de adulto tinha 18, pelas mãos do Chico, só ditando, nossa, ele queria nele escrever muito. E não era bem assim a coisa. Então, o Monteiro Lobato também estava lá com uma pretensão que, no momento, ele precisava aprender que Emmanuel, não era bem assim. E Emmanuel respondia, proveito, né? E Emmanuel respondia a Jesus. Então, né? então a espiritualidade superior. Então, isso é o primeiro, a primeira observação que a gente faz. A segunda observação é que ele combina mesmo com o Rangel um código, né? Quem desencarnasse primeiro, aquela história toda. E, poxa, nunca ninguém viu esse código, nenhuma mensagem que a gente tem, notícia, faz alusão a isso. Mas não precisa ter esse código, né? Porque qualquer médium vidente teria a chance de falar sobre esse código. Está guardado na gaveta tal e está escrito E aí não ia provar que o Monteiro Lobato ou que o Rangel, conforme eles tinham combinado, estava na outra vida muito bem, obrigado. Só ia comprovar que a mediunidade existe, mas não que eles estavam bem. Quer dizer, aquilo que eles combinaram, que a gente combina aqui na Terra, do outro lado não funciona, gente. Não é também assim. Eu acho que cabe a gente fazer essa segunda observação, né? Por isso que fica um monte de gente procurando o código de Chico Xavier aí sempre, né? E a melhor resposta que eu recebi até hoje foi a do Sérgio Santos, que foi amigo do Chico também, que dizia o código do Chico é amor. Quem amar consegue entrar em contato com ele. Não, você vê assim, eu não acredito que Chico teria chegado... Assim, vamos falar, em nível de maturidade, em termos de espiritismo, de moral e tudo mais, em relação ao Chico, colocar em Chico em relação a Monteiro Lobato, não tem, né? Vamos dizer assim, nem comparação, né? Não. Chico não seria capaz de querer criar um código para ter... Não. E tudo mais, né? Não. Eu acho, na minha opinião. Não, né? Não. O Chico tinha uma outra compreensão, gente. Outra compreensão, isso. É? Para não denegrir a imagem de Monteiro Lobato também. Mas, enfim, vamos acelerar aqui um pouquinho. Vamos. Eu vou passar rapidamente fatos. Tem algumas outras perguntinhas. Então, vamos. Você quer mais uma pergunta do Aécio? Acho que é bom. Vai. Tem aqui. Faz tempo. O Aécio tem uma pergunta para você, Antônio. Estou em falta com a Aécio. Como a pessoa de Monteiro Lobato se enquadra na vida da senhora como historiadora, reconhecendo que hoje os seus personagens estão passando por certa censura e preconceito? Eu não sou historiadora, mas eu sou bisbilhoteira. Essa história de passar por preconceito é porque nós estamos com os olhos de hoje, com o movimento de hoje, fazendo a leitura do ontem. É, nós, na hora que a gente lê o ontem, a gente tem que estar com os olhos do ontem. Do ontem. Eu não posso ler Aristóteles, e aí o Arei vai me ajudar, quando ele fala que a mulher é uma raça secundária, uma espécie menor que o homem, com os olhos de hoje, gente. Eu tenho que enxergar os olhos do Aristóteles daquela época. Não, e até Paulo de Tarso, ele dizia, olha, a mulher quando vier na sinagoga, sente lá no fundo e fique de boca fechada. Porque era uma necessidade e uma exigência daquela época. E a gente lembrando, Antônio, até o próprio Allan Kardec foi até a justiça, não Allan Kardec, mas os textos de Allan Kardec, quando ele fala da evolução, ele coloca o negro como se estivesse evoluindo também. E aí foi até para a justiça. E a resposta da justiça foi exatamente essa. Não olhe as coisas do ontem com os olhos de hoje. Você tem que encarar o que estava lá atrás. Exatamente. É. Então, esse preconceito, né? Que não é por todos os personagens. Ninguém tem preconceito pelo Pedrinho. Ninguém tem preconceito pelo Marquês de Rabicó, que era um porquinho que fala, que come tudo, né? Até para a gente... Na verdade, a gente tem que ser um bom mediador quando a gente pega qualquer obra para ler. Mediador de nós mesmos e mediador para quem a gente vai oferecer essa obra. Então, se é uma obra infantil e a gente está oferecendo para uma criança, a gente tem que ser um bom mediador e explicar o que acontecia, como é que é hoje, o que está por trás. Quer dizer, dá para eu ser igual o Marquês de Rabicó, comer tudo que vem pela frente e comer até explodir? Isso é gula, vamos trabalhar esse valor, vamos trabalhar, né? Vamos pensar. A Cuca, né, que só assustava todo mundo, o negócio dela era assustar. E hoje o pessoal fica querendo colocar a perna no Saci, né? Pois é, agora o Saci tem uma história muito interessante. Estão querendo pôr perna no Saci? Estão querendo tirar o Saci? Nós temos aqui uma cidade, Joanópolis, a gente tem caça o Saci, é folclórico, muito bem. Tirando essa história folclórica aqui da nossa cidade, que até hoje tem toda essa cultura, e outras cidades também, Araraquara também tem isso, tem outras cidades aí do interior. Quando ele vai lançar a história do Saci, ele também tem um estalo de intuição, e antes dele lançar a história, ele lançou uma enquete no jornal Estado de São Paulo sobre o Saci Pererê. E aí ele faz uma enquete, viu, Rodrigo? Ele pergunta sobre o Saci, ele pergunta quem conhece, quem não conhece, se gosta, se quer saber, se não quer... E aí todo mundo fala que queria saber. Pronto, ele lança o livro do Saci, ele põe o Saci na história e foi um show. Ele foi. E tem mais, o Saci é valoroso folcloricamente, né? E ele brinca com os próprios filhos em relação ao Saci. A história tomou tal vulto que o Saci ficava guardado dentro de um vidro com rolha e ele arrumou uma garrafa com rolha e pôs no escritório dele, porque ele queria ter paz para escrever e os filhos não tinham, davam muita paz, não. E aí ele mostrou para todo mundo que o Saci estava guardado lá. Então todo mundo tinha medo de entrar no escritório dele porque o Saci estava guardado lá. E de vez em quando um se atrevia a entrar e olhar para contar para os outros. Era uma garrafa com rolha que estava lá. E provavelmente quem entrava não via nada e contava uma história que tinha visto, lógico, também, né? Lógico, porque escutou barulho, porque, né? Então, olha bem, presta atenção, gente, genial. Antônia, quando era criança, minha mãe falava, vocês vão dormir, senão daqui a pouco o Saci vem assobiando e vem pegar vocês. Então a gente morria de medo do Saci, né? E era a maneira da minha mãe fazer com que a gente fosse dormir. Gente, ele faz essa enquete do Saci em 1917. E ele lança a história. Uhum. Quer dizer, é hora da gente 17, falar... 17, olha só. É hora da gente falar agora... Mais de 100 anos. E meio a gripe espanhola. Não, mais de 100 anos, falar, escuta, ele fez uma... Não, olha os olhos de lá e vamos ler o nosso folclore, gente. O nome já diz, é folclore, né? É, não, bom, porque enfim. A Igreja Católica combateu muito porque dizia que as histórias infantis dele eram ele irreal. Estimulava a imaginação. Isso. Mas só que se você for ver as histórias que a gente conhecia desde criança, a história da Branca de Neve, do lobo, lá, tudo também que leva esse tipo de surreal. É, né? O Monteiro Lobato teve algumas bandeiras muito interessantes, né? Ele foi o primeiro escritor de histórias para o público infantil. Na verdade, antes dele, teve os Contos da Carochinha, né? Mas os Contos da Carochinha não levavam à imaginação. E o Monteiro Lobato queria que as crianças tivessem prazer na leitura e que fosse divertido. E que a criança, e ele tem um estilo de escrita que faz com que a criança realmente imagine a cena. E isso é muito difícil. Uhum. Não é uma coisa fácil. A criança lê e ela vai imaginando. Ela imagina a árvore, né? Na hora que ele muda tudo de lugar, que a Emília fala que está tudo errado, né? Que onde já se viu que a jaca tinha que nascer, né? Embaixo, no chão. Ele quer trocar tudo de lugar. Quer colocar a torneirinha na teta da vaca, né? Uhum. Essas coisas todas. Porque imagina ter que apertar, coitada. Era só abrir a torneira que o leite saía, que era muito mais fácil. A criança é capaz de ler e imaginar. Imaginar, né? Então, tem esse lado que é muito interessante. E aí, olha que bonitinho, gente. Ele faz a enquete, ele solta o livro, os filhos ficam com medo, nasce a outra filha dele. E ele continua criando crianças irreverentes. É aí que a igreja acha que todo mundo está ficando mal criado igual a Emília. Porque criança não era para pensar, não era para perguntar, não era. A questão da liberdade de pensamento, né? Então, ou seja, que cercear a liberdade de pensamento. Porque se você pega desde pequeno, não deixando a pessoa ter a liberdade de criar e perguntar. De questionar. Então, assim, questionar incomoda, né? A Emília era uma questionadora. Inclusive, ela tinha respostas na ponta da língua. Ela e o Pedrinho, somados, eram o Monteiro Lobato. Ele, o Pedrinho na figura masculina e a Emília na língua. E tem uma passagem muito interessante quando a Emília começa a falar, que ela consegue falar, que a tia Anastácia, depois de costurar, porque ela é uma boneca de pano, enfim, e que ela toma pílula e que ela começa a falar, alguém pergunta para ela, quem é você? Ela responde, eu sou independência ou morte. Gente, ele faz uma alusão à independência do Brasil e à liberdade esperada. Eu sou independente e eu vou falar o que eu quiser. Olha bem quem, olha quem eu sou. Então, é para ler calmamente Monteiro Lobato, mesmo as obras infantis. Vou dar um abraço aqui para para a Bia, que ligou para aqui, entrou aqui no WhatsApp também, o Marcos Ugai, nosso irmão Marcos Ugai lá de Santos, o Irami lá da Bahia, a Dona Antônia já está fazendo nosso domingo mais feliz. Forte abraço para toda a família vivenciana. Obrigada. É, a Maria Auxiliadora lá do Anjo Ismael, o Ed Moreno também, a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael, falei, e o Marcos está falando aqui o seguinte, Antônia, hoje eu não tenho pergunta, só um pedido de tempos em tempos a Dona Antônia trazer figuras históricas que ela queira para o programa Vivência Espírita. Se possível, um dia sobre Dom Pedro II. Opa! Ele foi longínquo, né? É a segunda vez que ele pede Dom Pedro II. Nós vamos ter que atender. Que legal. E só comentar que a gente esqueceu também de comentar que a gente está com os telefones abertos para quem quiser ligar, né, e participar aí do sorteio do livro, para quem falar, ó, quero participar do sorteio. Então o Tião tá lá, e quem não conhece o Tião, né, é o marido da Antônia, né? Trabalhador desta rádio. Trabalhador dessa rádio, né? Marido da Antônia e vice-versa. Segundo tá aí, algumas línguas aí, diz que ela obrigou ele vir aqui fazer o... dele. Tadinho, não briguei nada. Vamos pôr o Tião pra trabalhar, Tião. Aí, ó, pessoal, dando um tchauzinho aí. Isso. Como é que é? Fica enchendo a paciência aqui em casa, vai lá na rádio. Fica criando problema aqui, vai lá pra. Então, fala aí Não, fala, pode falar. Tá. Não, eu ia falar assim, né? Fica falando que mulher fica brigando, fica feio, mas em 1917, o Monteiro Lobato arrumou uma encrenca muito grande com a turma da Semana de Arte Moderna, que ia acontecer só em 22. Em 1917, ele pega um discurso, uma obra da Anita Mafalda e... Oh, isto aqui é modernidade, isto aqui é novidade, isto aqui é para mostrar o Brasil, a nossa potência diferente, cultural. Ele falou, imagina, isso aí não é modernidade para o Brasil, coisíssima nenhuma. Modernidade para o Brasil, e essa frase eu faço questão de falar hoje de novo, para a gente ver o quanto que Monteiro Lobato é atual. Modernidade passa por cidadania, distribuição da riqueza. É Brasil onde todos têm acesso à educação e cultura. Isso é modernidade. Fazer um quadro cheio de ismos, né? Porque como é que fala? Perdi a palavra aqui. Tem problema, mas enfim. Vai chegar. Como é que é? Grafismo, né? Vocês estão copiando de outros, vocês estão só mudando a cor. Isso não é moderno, isso não modifica o Brasil. Isso não traz para o Brasil o que o Brasil está precisando. Modernidade para o Brasil passa por cidadania, distribuição de riqueza. É um Brasil onde todos têm acesso à educação e cultura. Qual que é o discurso de hoje? Ainda, ele falou isso em 1917. 17. Né? Ainda. Eurípides Barcelos estava vivo. É, e aí ele não rompeu com os modernistas, gente. Porque em 1922, logicamente, ele não foi convidado para a Semana de Arte Moderna, mas ele lançou livro do Oswald de Andrade, ele editou livros dos modernistas, ele só não pactuou com aquilo porque ele não acreditava naquilo. Então, ele era muito firme nas convicções dele, né? E por duas vezes ele foi preterido para a Academia Brasileira de Letras. A primeira vez ele foi preterido de vez. A segunda vez... Aliás, a primeira vez ele foi preterido de vez por conta dele mesmo. Ele tinha que visitar os outros escritores e pedir voto. Ele falou, eu não tenho tempo para isso, eu... Depois eu vou ler o que ele fazia na época, eu acho que ele não tinha tempo mesmo. Mas ele falou, não tenho tempo, eu não vou ficar batendo de porta em porta pedindo voto para mim, eu tenho mais o que fazer. Se eles não têm, lógico, ele não conseguiu a cadeira mesmo. Politicamente incorreto, né? Vamos dizer assim. Na segunda vez, ele até pediu votos para alguns, e ele teve 2 votos na primeira votação e 3 na segunda, e não deu. E o que foi que ele falou do fardão do pessoal que usa? Que essa semana aqui houve um... Caldeira, né? Ele foi colocado lá na Academia Brasileira de Letras, mas é um pessoal todo antiquado que mostra uma burguesia que não. Que, que não resolve nada, né? Exatamente. Então, ele não tinha tempo para isso. E antes só uma pergunta também. Eu só fazer uma pergunta para você. Antes de fazer a pergunta, queria divulgar que é domingo, né, Jorge? A gente tem o lançamento, do próximo domingo, a gente tem o lançamento de mais um CD do Grupo Castelã no Spotify e nas plataformas. Né, Jorge? No então, Sabor das Canções. Uma delícia, ouçam. Né? Vale muito a pena. Esse CD é muito bom, então a gente tá colocando aí mais um CD disponível no Spotify. Então, para vocês que estão escutam, e não só no Spotify, mas todas as plataformas está disponível. Para quem gosta de colocar uma música lá no Instagram, coloca uma música por trás, vai estar disponível lá também. Essa música tá lá. Essa daí. Cantinho de Amor. Cantinho de Amor, olha que legal. Uhum. Então, no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aí, só um pedacinho. Essa música não é nossa, não. Essa música é do Marcelo Cláudio Moreira, lá de Belo Horizonte, que cedeu os direitos pra gente gravar. Muito bonita. O Sérgio Santos também gravou. É. Hoje, quando o sol se for, deixou o meu coração desejando um cantinho, crititinho, com muito amor. Muito legal, né? Uhum. Então, entre aí, eu vou colocar o link aqui pra vocês no YouTube, que vocês podem fazer o pré-save, né? Salvar ou já colocar nas playlists. Quando lançar, ele já coloca as músicas na playlist de vocês. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o link pra vocês. Antônia, voltando ao assunto. Ah, e também o podcast tá liberado lá no Spotify também, atualizado. A gente vê pela mediunidade, a gente vê que os conflitos, assim, muitos médios que têm a mediunidade de criação, né? Então, nada a gente cria sozinho, né? Tudo a gente co-cria, né? Tudo a gente cria junto com a espiritualidade, mesmo a gente sem saber. A gente é influenciado pelos médios. Mesmo a gente todo, sem lembrar. Né? Mesmo sem lembrar, a né? A gente sabe. E isso, você colocava o Monteiro Lobato num contexto de médium? Porque a gente vê as criações Sim, dele. Sim, quando ele fala que ele se sentia inspirado, que vinha uma ideia, e a ideia ficava até ele resolver aquilo, com certeza, né? Na hora que ele entende isso como uma inspiração, é lógico que ele está sendo instruído, né? E veio de uma escola de escritor, veio bem preparado. Aliás, a gente tem um livro do Rizzini que diz que ele passou por aqui na Inconfidência Mineira. E nós vamos chegar nisso também. Ele passou na Inconfidência Mineira. Talvez seja aí a afinidade. Como químico, né? Ele era um químico, ele estudou fora do Brasil. Ele se especializou em filosofia natural e se especializou em pesquisas de minerais. E ele volta para o Brasil, encontra com a turma de Minas Gerais e, obviamente, morre junto com aquele povo todo. E quando volta Monteiro Lobato, por isso que ele tem toda uma luz. Gente, ele era um escritor, ele era um crítico, é verdade, um observador, mas ele veio assim com uma gana muito grande para o Brasil investir no ferro, no petróleo e em estradas aqui. Ele tinha um conhecimento da onde de petróleo, de ferro. Não foi o tempinho que ele ficou lá nos Estados Unidos. Não daria tempo dele absorver tanta informação e ele aflora nele uma bagagem e uma luta nessa direção que nem combinava muito com a vida até... Hã? Visionário. O conhecimento dele era anímico mesmo também, né? O conhecimento anímico era muito grande, quer dizer, a bagagem espiritual que ele Sim. tinha era grande demais já. Talvez seja aí também a grande afinidade que a Mariluza Moreira Vasconcelos, que é uma especialista em confidência, né? Ela Sim. que escreveu em Confidência do Inconfidente. Exatamente. A Mariluza Moreira Vasconcelos, uma afinidade que ela tem com Monteiro Lobato, né? Que muito grande afinidade, inclusive ela acha que se ela tivesse colocado realmente que era Monteiro Lobato, que era o escritor dos livros infantis dela, ela tinha tido outra repercussão dentro da literatura espírita. E a gente não encontra os livros dela mais nem em sebo para comprar. Uhum. Não tem. Mas enfim, olha só. Né? Eu vou fazer um corte na vida do Monteiro Lobato e vou chegar quando ele está com 27 anos. E depois conta dessas visões, por exemplo, mais para frente, que você vai contar, dessas inovações que ele viu lá para frente. Né? Vou passar agora, então. Legal. Com 27 anos, ele começa a estudar profundamente os seguintes cientistas. Vamos lembrar que... Em 1909, quando ele está com 27 anos, o Livro dos Espíritos estava completando 25 anos, tá bom? Então já tinha o Livro dos Espíritos há 25 anos, já estava correndo o mundo. E ele começa a ler as obras do Metchnikoff, médico zoologista, nascido na Ucrânia, na época Rússia. Ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina. E esse Metchnikoff dizia que todos deveriam ser libertos da religião e da metafísica. As ciências naturais deveriam funcionar como religião do futuro. Foi ele que inventou e propagou a dieta probiótica. Criou o termo gerontologia, ele foi estudar o envelhecimento e ele começou a pregar que se a gente cuidasse da nossa alimentação, se a gente cuidasse do nosso corpo, dos nossos hábitos, se a gente não tivesse vícios, com certeza viveríamos mais e até poderíamos vencer a morte. Olha só. E ele se encanta com as obras do Metchnikoff. Metchnikoff trabalha na Alemanha, depois vai para a Itália, começa a estudar ancestralidade, ele começa a saber dos nossos antepassados, ele começa a buscar, estuda biologia marinha, ele estuda os invertebrados, a esposa dele morre com tuberculose, ele tenta se suicidar e tomou uma dose errada de morfina e não morre. Mas aí, 2 anos depois, ele casa-se de novo com uma jovem de 17 anos que contraiu tifo. E ele, como médico, endoidece e tenta se suicidar pela segunda vez. E ele se infecta intencionalmente com sangue contaminado da paciente, que estava com febre recorrente bacteriana. Essa febre era transmitida por piolho ou carrapato. E era uma doença rara. E ele ganhou a bandeira do primeiro caso que se tem notícia que foi recuperado de uma doença rara de febre recorrente. Então, ele não morreu na segunda tentativa. A esposa dele estava viva, sarou do tifo. E ele tornou-se um grande otimista e previu um grande futuro para a humanidade. O Metchnikoff dizia que a ciência natural e a medicina poderiam resolver os problemas da humanidade, eliminar doenças e até derrotar a morte. Essa frase de derrotar a morte para Monteiro Lobato bateu como uma bandeira muito forte, sem necessidade de consolo religioso. Tá? A obra do Metchnikoff Lobato leu, traduziu e tudo mais, é Estudos da Natureza Humana. O segundo cientista que ele lê muito, estou contando sobre um Monteiro Lobato de 27 anos, não foi assim, ele leu um cientista dali 2 anos, não, ele leu tudo em 1 ano, estudou, ele mergulhava nos livros, né? Foi William Crookes, físico e químico inglês. Ele fez um trabalho maravilhoso para a humanidade porque ele voltou-se ao tratamento de água e esgoto. Ele não foi falar do Jeca Tatu? Olha o que ele foi buscar. Ele também, esse William Crookes, ele trabalhava com a industrialização do açúcar de beterraba, estudou diamantes depois de uma visita que ele fez para a África do Sul, ficou especialista. Ele trabalhou com condução de eletricidade em gases, trabalhou com radioatividade, espectroscopia, que é a escrita das ondas eletromagnéticas. Ele trabalha com plasma. Nossa, a gente está falando tanto de plasma, né? Agora tem TV a plasma, tem, né? O Rodrigo sabe bem falar disso. E ele previu a TV. Pois é, então, né? E a gente sabe que plasma tem um gás envolvido, são descargas elétricas uniformes, a gente fala do micro-ondas, nesse caso também, que saiu dele os primeiros movimentos. E tudo isso ele explica que é a formação do universo, que todos os espaços do universo estão preenchidos por gases e que a gente deveria estudar, porque aí a gente saberia como é que o universo foi formado. E estudou, William Crookes estudou o espiritismo visto pela luz da ciência moderna, e ele tem algumas andanças sobre a questão da materialização e de mediunidade. Então, ele se interessa e ele capta essas coisas. O terceiro é o Oliver Lodge. Gente, físico, matemático, inventor, naturalista, escritor, engenheiro. Ele foi o primeiro a telegrafia sem fio, né? Rádio, alto-falante, relâmpagos, vida após a morte. Olha só. Incrível, né? O Lodge teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. E ele se debruça em estudo dos fenômenos espíritas e preside a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Junto e ele com tem Arthur um filho. Conan Doyle? Ele tem. Hã? Arthur Conan Doyle também foi um ator também lá em Londres, sim, né? Sim. Que foi o ator da Sherlock Holmes. Sim, aí e que tem, tem o livro, né? Iniciação ao Espiritismo é dele. E História do Espiritismo. História também, do Espiritismo, exatamente. Espiritualismo, né? É Espiritismo, ele usa o termo. É. E o filho dele, ele teve filhos brilhantes, né? Vários filhos dele deram continuidade à obra dele, mas um dele, muito jovenzinho, morreu nos primeiros meses da Primeira Guerra Mundial, o Raymond. E aí o Lodge se afasta de tudo, vai para uma casa de campo e se dedica ao estudo do espiritismo mesmo. E nesse estudo do espiritismo, ele também se debruça na questão do éter. E ele coloca que o éter ocupa todos os espaços e transmite ondas. Quando ele fala isso, ele descobre o quê? Ele descobre que é possível a gente passar uma mensagem para alguém sem fio. E ele faz isso um ano antes do Marconi e um ano depois do Nikola Tesla. A gente está ouvindo tanto falar do Tesla, o carro Tesla agora. Então, vamos aprender aqui que é o nome de uma pessoa, né? Lá de longe. E ele trabalha a palavra etéreo. Ele diz que tudo relativo à natureza é o próprio éter. Tende a ser fluido, no sentido figurado, é uma coisa sublime, celeste, delicada, espiritual, divina, pura. E ele escreve várias obras, mas duas de muito destaque. Uma é o Raymond, Uma Prova de Sobrevivência da Alma, é uma indicação de leitura. Ele conta as mensagens que ele recebeu do filho. E o Lodge faz trabalhos de psicografia, de mensagens, cartas consoladoras. E o filho dele se apresenta e ele recolhe todas as mensagens do filho e cria esse livro, que inclusive já virou filme. E o outro livro é Por que Eu Creio na Imortalidade Pessoal. Olha as obras que o Monteiro Lobato tem acesso, né? E, por último, amigo de Lodge, aliás, eles se conhecem todos aqui, o Charles Richer, autor do Sexto Sentido. Então, quando a gente ouve aquele filme chamado Sexto Sentido, não é à toa que chama Sexto Sentido, né? Porque Sexto Sentido, para Lobato e para Richer, é a mediunidade. Então, o Lobato começa a pregar nas suas falas, nos seus escritos, que nós tínhamos 5 sentidos conhecidos. O sexto seria implantado em breve, assim que todo mundo tomasse conhecimento e confirmasse cientificamente, o sexto sentido seria a mediunidade. O Charles Richer é médico, também prêmio Nobel, estudioso dos fenômenos paranormais. Foi o médium que fez todo o relato da Eusápia Paladino, foi o médium que descreveu o ectoplasma, que conta e que conseguiu colher fotografia, informação da época daquela massa branca,

A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. Você poderia falar dessa mensagem, Chico Gavalli? Eu gostaria de aproveitar a mensagem, que é tão linda, e puxar mais uma vez para Monteiro Lobato, quando ele perde os dois filhos dele, né? Então, ele perdeu o Guilherme com 25 anos em fevereiro de 1939, e ele perde o Edgar com 32 anos em fevereiro também de 1942. E ele escreve para o amigo e diz exatamente isso após a morte do seu segundo filho. Eu não temo a morte, porque a tenho como um alvará de soltura. Se aqui é uma escola de aperfeiçoamento, meus filhos acabaram o curso mais depressa do que eu. É prova que eram melhores do que eu. Né? Ele tinha uma compreensão já edificada nesse momento. Né? E os dois faleceram de tuberculose? Não, os filhos dele, doenças, não tem o registro do quê. É porque a mãe foi de tuberculose. Tuberculose. A mãe foi. E o pai foi de congestão pulmonar. A tuberculose naquela época era terrível, né? Até que São José era uma cidade de tuberculose. Sim. Vamos encerrando o momento de Gavalli, Rodrigo? Vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. O Nil colocou aqui, interessante, né, que ele colocou aqui a capa do livro que ele tem lá, Benedito do Amor Divino, que é com o espírito Zé Bento, né, da Mariluza Moreira Vasconcelos, que é exatamente o espírito é Monteiro Lobato. Aí ela colocou o pseudônimo de Zé Bento. O Aécio está perguntando, Antônia, se você se enquadraria com algum personagem de Monteiro Lobato, quer dizer, você tem mais afinidade com algum? Emília não, né? Eu sou tão apaixonada pelos personagens do Monteiro Lobato, pela obra do Monteiro Lobato, até pelos livros adultos, né? O Monteiro Lobato tem livros para adultos tão maravilhosos e que, independente de qualquer coisa, a gente deveria pegar na biblioteca e relê-los, né? A gente tem um livro aí que chama Cidades Mortas, ele conta das cidades aqui do Vale do Paraíba que morreram depois da crise do café, né? Depois da baixa da Bolsa, e que ficaram cidades fantasmas, e nós temos algumas que não se ergueram até hoje. Uhum. É, e ele escreveu aquela famosa Cidades Mortas, né, que era do Vale do Paraíba. Cidades Mortas, esse daí. E tem A Negrinha, né? Que também é para adulto e que não é um livro racista, muito pelo contrário, é um livro de denúncia, né? Tudo que acontece com a pessoa, né? Preta naquela época, inclusive com a moça. Gente, ele não estava exaltando, ele nem estava dizendo que era para fazer aquilo, ele estava apontando o dedo que aquilo era feito e que aquilo não devia continuar, né? Então, a gente tem muita obra do Monteiro Lobato que a gente tem que puxar na biblioteca e reler. Eu achei muito interessante, ele por exemplo, quando ele foi para os Estados Unidos, mandou uma carta, né, de Nova York para o pro amigo dele, acho que o Rangel, talvez eu não lembro agora qual amigo que ele mandou, dizendo que aquilo tudo que ele previu, né, as inovações que ele previu, a TV, e aí ele foi falando para Gulnara, ele mandou essa carta para Gulnara. A Gulnara era sobrinha e nora dele. Ele escreve para Gulnara e tudo que ele escreveu lá é o que a gente está vivendo hoje, gente. SMS, né? WhatsApp. A televisão, ele falou, ó, aqui já está irradiando a imagem pela TV, isso lá em 1920, alguma coisa assim. Exatamente. E ele fala, né? Ele vai falando as inovações que ele vai prevendo, né? E ele fala que já lá nos Estados Unidos já está vendo tudo aquilo acontecer. Né? Ou seja, porque a gente sabe que no que é mais evoluído, assim, nos planos espirituais são mais evoluídos, chega primeiro. Né? Por que será que chega primeiro as coisas nos Estados Unidos antes daqui, então, no Brasil? Que é mais evoluído. Inclusive, ele diz assim, eu vou puxar o que você falou, Rodrigo. Ele diz assim, na carta. É no livro, na verdade, ele escreve a carta, mas ele coloca no livro O Choque das Raças, ou O Príncipe Negro, né? O livro tem esses dois nomes. Muita gente fala, nossa, ele escreveu aquele livro, ele era membro do Ku Klux Klan. Gente, ele era curioso. Se ele entrou no Ku Klux Klan, foi para saber o que aquele povo pensava e por que eles faziam daquele jeito. Aliás, o Ku Klux Klan teve 3 vidas, né? Teve a primeira, que todo mundo era colorido, tal, embora encapuçado. São tão corajosos que tem que tampar o rosto, né? Depois some, depois quando volta todo mundo de branco, enfim. E ele entra como curioso, né? Não fazia parte, não, é igual a história do comunismo. Mas ele diz assim, nesse romance, é um romance de ficção científica, o personagem principal é negro, e ele fala sobre a teoria das cordas, e ele também traz previsões como televisão, internet, e-mail, SMS, Twitter, WhatsApp, home office. As pessoas não precisavam mais se encontrar para trabalhar, seria a distância. E ele prevê ainda, para o futuro, desdobramento anatômico, onde o lado esquerdo poderia fazer uma atividade, o nosso lado direito poderia fazer outra. E o nosso cérebro comandaria isso muito bem. E a gente tem registros do Chico Xavier fazendo psicografia com as duas mãos, em línguas diferentes, inclusive uma delas espelhada ainda. Então, mas ele diz que isso chegaria a todos nós, essa capacidade. O porviroscópio, que era a capacidade da gente prever o futuro, mas não um futuro aleatório, um futuro previsível. Vai acontecer isso mesmo. Probabilidade. Probabilidade, exatamente. Ele fala da radiosensação. A gente poderia passar os nossos sentimentos e sentir o que as outras pessoas estão sentindo à distância. Teatro onírico, que é ver como um filme os nossos sonhos, né? E essa radiosensação, inclusive, ele dá um exemplo para a Gulnara, e põe no livro, que é o caso de fumar, né? A pessoa não precisaria mais ter o ato de fumar. Através dessa capacidade, ela poderia sentir o prazer de estar fumando sem estar fumando. Não existe ainda, né? Aqui não, mas a gente sabe que o espírito, quando desencarna, ele consegue, ele consegue essa proeza. Ele fala da linha psicofônica, que nós vamos conseguir falar com os espíritos como a gente fala hoje. Hoje a gente não liga no celular, aí não vê, não fala. Ele fala que nós vamos chegar a esse patamar. E se nós falássemos de um celular há 50 anos atrás, as pessoas iam duvidar muito, né? É, quem assistiu a série O Agente 86, que ele tinha um telefone na sola do sapato, uhum, que ele discava e ele falava na sola, todo mundo achava, nossa, né? Que nossa, gente, hoje a gente está no pulso, clica aqui no pulso, um aparelhinho desse tamanho, e, né? É, no filme Jornada nas Estrelas, eles têm já o aparelho, aquele que se comunica, que é igual um celular, né? Igual os primeiros celulares, aqueles mais moderninhos que a gente fazia assim, abria eles e tal, no filme Jornada nas Estrelas, que é super antigo, tinha isso lá. Então, inclusive falam que esses produtores desses filmes de ficção, né, ligação principalmente nessa relacionamento com extraterrestres, é tudo intuído, né? É tudo já previsão de coisas que vão acontecer no futuro. Aí você pega Thomas Edison, por exemplo, a quantidade de inovação que ele trouxe de lá para cá. Uhum. Né? Então, a Monteiro Lobato também era um médium. Esse livro ele escreveu em 1926. Coisas, né? Então, isso é tudo um preparo para a gente não ter ficar assustado. Né? Porque aquele livro, O Segredo, né? ele conta quando os índios começaram a ver aquelas caravelas chegando, eles ficaram, não sabiam o que era aquilo, né? E, então eles dizem que essas coisas acontecem que é justamente para a gente não ficar assustado. Tem uma visão, tem uma preparação antes, né? É. Ele coloca nesse livro uma coisa bem interessante que eu pensei, porque eu acho que ilustra bem a riqueza desse material aqui. Quando ele fala da teoria das cordas, ele coloca que todas as partículas do universo estão ligadas, né? E não é, essa teoria não é dele, é uma teoria existente. Não, mas foi muito antes. Então, ele fala chegar, muito antes e depois só na década de 60 alguém começa a estudar e só agora, na década de 90, que batem o martelo em relação a isso. Olha bem, hein? Nós estamos lá em 1926. É física quântica. Isso. Né? Isso é física quântica. E aí você fala para mim se ele tinha alguma inspiração ou não? Só tinha, né? É a vibração, é o que os mundos são baseados em níveis vibratórios. Sim. Né? Que é a teoria das cordas. Ou seja, até Allan Kardec antes também já... E aí a gente pode mexer com o seu Jorge, né? O senhor toca violão, não é? As cordas estão todas lá, mas dependendo da afinação que o senhor colocar, o toque que o senhor der, o arranjo é diferenciado e eles se movimentam diferentemente, não é assim? É, você pode até comparar com a viola, né? A viola é muito mais exemplo disso, porque a viola, dependendo do ritmo que você vai usar, você vai tocar, ela tem outra afinação. Então, esses dias eu vi o Almi Sater falando que ele vai fazer um show, ele leva 4 ou 5 violas, porque cada uma está numa afinação diferente. Tem uma afinação diferente. É, na realidade, ela é um instrumento, em relação ao violão, ela é um instrumento pobre, né? Em relação ao violão, porque ela precisa de várias afinações dependendo do que você vai fazer. O violão não. O violão você tem uma afinação só. E agora, se você saiu uma corda fora, você já desafina tudo. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Errou uma nota ou uma corda não está afinada, o arranjo é diferente. Nossa, e dói o ouvido da gente. Então é isso que acontece no universo, é isso que ele fala. Como a gente está em cordas, uma coisinha que se mexe lá, todo o restante sente essa vibração e tudo se modifica. Ou tem harmonia ou desarmonia, né? Isso, e ele diz assim. Olha que lindo, gente. A coisa da qual todas as coisas que existem são feitas vibra, e ao movimento provocado por sua vibração se chama vida. Ou seja, a menor partícula do universo vibra. A isto pode ser chamado de Deus ou do outro nome que você quiser dar. Olha bem, né? Nós estamos falando de 1926, Monteiro Lobato. Para quem não conhecia esse lado dele, vale a pena. E bom... Eu tenho quanto tempo ainda, seu Jorge? Nenhum, né? falando em compositor, né, seu Jorge? Pode ficar me chamando de seu Jorge. Levantei a bola pra você acordar. É hábito. Então eu vou fazer igual ouvido falou. Pergunta aí pra dona Antônia. No meu ouvido, isso daí é muito comum, porque quando a gente é professor, né? Mais comum, assim. Vamos para os aniversários e aí a gente volta, depois você comenta depois a conclusão de Deus que Monteiro Lobato teve também e o que ele comenta sobre a conclusão espírita de Deus, né? Acho que é interessante falar. Vamos para os aniversariantes. Então, com oferecimento de WS, festas em embalagens. Aí, vocês já estão aí com os aniversários? Isso, nossos aniversariantes. Então semana. Tem aqui os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 28, Gorete Santiago. No dia 29, a Flávia de Moura de Andrade. E no dia 30, a Cláudia Azevedo. São todos trabalhadores da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso aqui nós temos hoje, ontem, né? Ontem eu tinha falado semana passada já, mas foi ontem. Quem fez aniversário foi a Priscila, filha do Nil. Grande abraço para Priscila. E hoje, dia 27, o Ed Moreno, nosso querido amigo Ed Moreno, que estará semana que vem aqui, junto com aquela dupla internacional, né? Que é BSS Harmony. Isso, isso. Pra quem não lembra, foi quem a música do Encontro tema. Dos Amigos de Chico, tema que a gente utilizou, canta em inglês e português, eles ficam na Flórida, acho que nos Estados Unidos, e eles cantam bastante músicas espíritas, foi o Passo ao Pé do Monte, em inglês. Aos Pés do Monte, E tem a Noite de Traiçoeiras também, que eles cantam em inglês, eles são muito, muito bons. E o pessoal do BSS é a Daniela Ferrato, o Marcelo Ferreira, e a Thalita de Souza. São os três componentes do BSS Harmony. Legal, legal. A gente, dia 29 de novembro, tem o Agnaldo Paviani. Não sei se você falou aí. Não. E dia 30 de novembro, tem um cara... Dia 30 de novembro, Jorge, tem um aniversariante muito importante pra gente, que é o nosso amigo Lúcio Silva. Não sei se você falou também. Legal, Lúcio. O Lúcio, que trabalha aqui no programa Seja Mais Feliz, no programa Crianças do Século XXI, tá fazendo aniversário dia 30 de novembro. Dia 1 de dezembro tem o Sérgio Lino, também espírita aqui. Dia 1 de dezembro, agora eu não sei se é o irmão da Camila ou a esposa dele, o Júnior ou a Jennifer, que está aqui como 1 de dezembro, 88, deve ser o Júnior, é o irmão da Camila também fazendo aniversário. Dia 2 de dezembro, Paulo Henrique Figueiredo. Dia 3 de dezembro ainda tá valendo, sábado? Tá valendo, né? É o Hélio Menandro, também é um compositor, muito bom as músicas dele, amigo do Ed Moreno. A Claudinha Ribeiro, dia 3 de dezembro também fazendo aniversário. E o José Damião, lá da Boa Nova, também fazendo aniversário, 3 de dezembro. Esses aqui são os que eu tenho aqui, Jorge. Legal. Grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. É o que desejo do programa Vivência Espírita para vocês. E vamos para os sorteios. Sorteio, a gente vai sortear só o livro. A gente teve poucas participações aqui hoje de telefones. A gente vai sortear somente o livro, tá? Com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, que apoia o programa sempre, lá com o Mário Vinhas. Então, quem ligou aqui e ganhou o livro foi a Hortência. Opa, minha irmã. Ah! Ó, marmelada isso, hein? Que delícia! Hortência Roim. É, minha irmã. Então, é a irmã da Antônia, ganhou o livro. Qual é o livro? A gente pede pra ir pegar o livro lá na Casa do Caminho. Não sei se ela tá aqui ou ela... Vários livros. A gente pega pra ela lá. Tá, lá na livraria Casa do Caminho. A gente pega e faz chegar. Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. Lá, e aproveita e bate um papo com o Mário Vinhas, que é muito bom. Uma delícia. Então, a Hortência, a gente agradece. A Dona Tina ligou aqui também, João Ramalho. Então, a gente agradece. O Suarlino ligou também. Então, a gente agradece a participação de todos vocês aqui hoje. Então vamos para agora, só colocando aqui, só um minutinho, vamos lá. Então quando tá assim é a hora da dica, né, Jorge? Hora da dica aí do nosso convidado, hoje da nossa convidada. Tudo bem que a quantidade de livros que a Antônia trouxe aí hoje, qualquer um que ela indicar aí, tá bom demais. Já falou vários livros, né, pra gente. Ah, eu quero indicar as obras do Monteiro Lobato, nada de cunho espírita. Eu acho que a gente precisava começar a ler Monteiro Lobato com mais caridade e mais amor. E deixar as nossas crianças sonharem. As crianças da atualidade não estão sonhando, não estão trabalhando a imaginação. Eles precisam brincar mais imaginar mais, criar mais, né? Serem felizes. Tirá-los desses aparelhinhos todos aí. É verdade. Então, e também tem aqui algumas frases conhecidas de Monteiro Lobato, talvez uma das mais famosas: um país se faz com homens e livros. Ele também diz que o homem que não lê, ele também não pensa, ele também não cresce, ele também não se desenvolve, ele, enfim. Não... E quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Exatamente. E é um costume mal, né, que a gente tem aqui no Brasil. É muito pouco o nível de leitura que a gente tem hoje, né? Hoje não, isso é muito tempo. Muito, né? Tempo. Nós tivemos um grande avanço, a gente teve um bom incentivo do MEC há um tempo atrás, mas esse incentivo também já não existe. E a gente tem empenhos isolados de professores abençoados ainda que estão à frente das salas de aula. E é uma questão de liberdade de pensamento, né? Porque quando você lê, você acaba tendo a sua liberdade de pensar, né? De concluir e de ler. E de expor. Na hora que eu leio, eu posso contar o que eu senti com aquela leitura. Então, eu vou voltar ao assunto da questão do racismo de Monteiro Lobato. Se eu sou uma pessoa preta e que senti, de certa forma, uma ofensa na frase, né? Uhum. Tem uma passagem de um livro do Monteiro Lobato, que ele diz que a tia Anastácia subiu na árvore, né? Feito uma macaca. E muita gente diz que isso é uma frase racista. Agora eu posso subir. Como é que a pessoa preta hoje lê essa frase? Se ela lê com esse pensamento, uhum, a gente tem que mediar com ela e conversar. Porque no mesmo livro, alguns capítulos para frente, a Narizinho sobe na árvore e ele fala: olha lá, sobe feito uma macaca. Mas aí não tem problema. Então a gente precisa primeiro ler a obra inteira. A gente não pode parar numa frase e dessa frase fazer o julgamento do autor e nem da obra na sua totalidade, né? E a gente tem que ter professores bem formados e famílias também que possam conversar. Tudo vem na conversa, gente. Que conversar a respeito, né? Eu lembro que quando eu estava na sala de aula, vou contar rapidinho, em 1981, eu dava aula para um quarto ano, em um dos períodos, e eu dei o Menino Maluquinho para a turma ler. Inclusive, eu comprei do meu bolso e dei para cada 3 crianças um volume, aí um emprestava para o outro, para o livro circular, e depois entrou para a biblioteca da escola. E eu tive um pai na escola muito bravo, para conversar comigo, porque eu dei uma obra obscena para as crianças lerem. Eu falei: nossa, Menino Maluquinho, uma obra obscena, né? Ele falou: é uma obra que diz que ele, como goleiro, caía de bunda no chão. Desculpa a frase, mas a frase é essa do livro Menino Maluquinho. E o pai levou isso como uma obscenidade. Uhum. Era uma fala. E aí a gente trabalhou a família. Né? Então, enfim, se desse os livros do Zé Mauro Vasconcelos aí, o Jorge Amado para ler. Mas nenhum desses autores está em voga, porque quantos leem? Quem lê? Quem lê Zé Mauro Vasconcelos? Meu pé de laranja lima. Quem lê? Que é muita lindo. Muita gente hoje, por exemplo, os jovens, né, que estão aí começando e tudo mais, eles já não têm mais aquela paciência de pegar o livro e ler. Eu gosto de pegar o livro e ler. Mas tem gente que não gosta, né? E aí eu indico, por exemplo, o Kindle, né? O livro e-book. Né? O pessoal de mais idade não gosta, porque gosta da experiência de pegar o livro e ler. Uma delícia pegar um livro. Mas o Kindle, você consegue ter ilimitados livros lá dentro, você consegue aumentar a letra, você consegue ler a letra, um livro com uma letra muito pequena, você aumenta a letra. Então você consegue ter uma experiência ali diferente. Né? Então eu coloco gratuito, o link. Mas continua sendo livro, não tem problema nenhum. Coloquei o link. É gratuito, inclusive, né? Coloquei o link aí do Kindle no YouTube para vocês. Se vocês entrarem e comprar o Kindle, ajuda o programa também. É um link patrocinado, tá? Deixando claro também. E também tem um programa da Amazon que eu acho muito interessante, que chama Kindle Ilimitado. Então, se você agora fechar... Agora a gente pode ler sem ter o negocinho? Você pode pelo celular, mas é ruim, né? Porque aí é luz na cara. Então, vale a pena comprar o aparelho, né? E ter o aparelho para poder ler, sim. Porque a tinta é eletrônica, não é luz. É tinta mesmo. Então, você consegue a reflexão e não cansa a vista. E esse Kindle Ilimitado é um programa da Amazon que você tem... Vários livros ficam gratuitos. Então você consegue baixar vários desses livros aqui de Monteiro Lobato, que tá, a gente está divulgando aqui também. É gratuito para o Kindle Ilimitado nesse programa. Então eu coloquei o primeiro link que eu pus aí no Facebook, no YouTube, é desse programa, tá? Do Kindle. E o segundo é do aparelho, se vocês quiserem, tiverem interesse de ler. Que facilita para quem não tem o costume de ler. E aí, tá acostumado a mexer no tablet, acostumado a mexer no celular, já é uma facilidade para entrar nesse mundo da leitura e ler, né? E a própria obra do Lobato, no livro Caçadas de Pedrinho, quando termina o livro, tem uma frase muito interessante da tia Anastácia, para quem acha que ela é secundária na história toda. Ela fala para a dona Benta, e daqui para frente, ó, é comigo, hein? Agora chega. Certo? Ela toma conta da situação, né? E a tia Anastácia salva aquele sítio, inclusive do Minotauro. Uhum. Se ela não fizesse um bolinho especial, se ela não soubesse essa dica, né? Então, nunca foi secundária. Ela foi, sim, personagem principal naquela parte, naquele assunto da sabedoria popular. Né? A dona Benta era a avó culta que teve livros na mão, e a tia Anastácia, no mesmo patamar, era aquela que dominava a cultura popular. Tanto é que ela tem um livro todinho dela que são histórias da tia Anastácia. Quem pode falar que ela era secundária, né? Estão reclamando aqui que você não comentou sobre a Cuca. Eu falei que a Cuca... a Cuca assustava. E tem cuidado uma curiosidade... Não, mas falou assim, pergunta para Cuco sobre a Cuca. Você já sabe quem foi. É minha família. A Lourdes Wendes. Como o apelido dela é Cuco, deveria ser... A Cuca. Não, eu não sou maldosa. A Cuca não é. A Cuca ganhou esse... Meu pai dava apelido para os filhos e pior que pegava. Pegou em todos, pro resto da vida. Tanto é que os meus sobrinhos me chamam de tia Cuco, né? Eu tive um sobrinho moço em casa, tocou o telefone, ele atendeu. Alguém queria falar com o Antônio, ele falou, não tem. Aí ele desligou, eu fiquei, queria falar com o Antônio. Eu falei, oi, como é que eu chamo? Aí ele parou e falou... Mas, enfim, coisas do meu pai, amado, querido. Naquela hora, então, a pergunta que o Aécio fez, acho que ele estava querendo dar alguma indireta, mas eu não lembro, nem percebi, hein? Não, Porque da outra vez nós já falamos do apelido Cuco, seu, né? Mas eu perdi o que eu ia falar agora. Viu, Luiz? Não, você ia falar justamente o porquê do apelido. Falou da Cuca, tem uma passagem do Monteiro Lobato que vale o registro agora. Ele reescreveu a história de São Cipriano. São Cipriano, não sei se vocês já tomaram pé da obra dele, é cheio de bruxaria, né? Cheio de feitiço a obra de São Cipriano. Esse cara aí tem a oração São Cipriano. E ele reescreveu, a obra caiu na mão dele para ele simplesmente editar, né? Publicar. Ele tomou para si a obra e modificou, não tinha para quem pedir autorização mesmo, ele modificou todas as maldades de São Cipriano, porque era para costurar a boca do sapo. Ele já falou que não, que era para fazer um sinalzinho lá de cruz e soltar o sapo não sei aonde. Era para cortar o rabo de outro animalzinho. Ele já falou que não. Que ele já consertou tudo isso, gente. Vocês acham que essa pessoa podia ter alguma maldade para com os outros? Eu acho que fica aí uma reflexão. É, ou quem sabe, né? A gente não sabe as encarnações de Monteiro Lobato antes, né? Quem sabe ele mudou de ideia, né? Nessa encarnação. Ele mudou a própria obra, talvez. Não, mas ele tá falando dessa encarnação. E dessa encarnação ele conseguiu consertar que, algumas coisas. Vai que e na encarnação umas... passada ele foi São Cipriano, né? A gente não sabe. Pois é, isso que tinha autorização, né? Aí ele falou, não, a minha obra eu vou alterar, né? E é legal porque o que acontece? Na criação das crianças, muitas vezes a criança erra e é castigada. Antigamente era muito isso. Errava e levava um pau de marmelo. Errava e ia de castigo. Errava e... Ou seja, a gente cresceu, nós crescemos, não podendo errar, né? Porque se a gente erra, nós mesmos nos castigamos, né? Coitado das pessoas que eram deficientes, né? As deficientes que tinham mentalmente algum atraso, alguma coisa, sofriam demais, porque achavam que ele era burro, né? Errou, é. E isso do Monteiro Lobato, né? Poder se próprio poder falar, olha, eu posso mudar de ideia, né? Eu errei lá atrás, mudou de ideia na própria, né? Encarnação, né? Muitas vezes ele mostrou a evolução dele, ele mostrou reforma íntima, a gente não fala tanto de reforma íntima, ele foi fazendo, foi escrevendo, foi contando ainda para os outros. É, a gente escreve na cadernetinha, guarda, né? Assim, é brincadeira? Não, ele contava para os outros. E rever, né? Ele fazer a reforma íntima. E tem muitos psicólogos de criança, assim, que dizem, olha, a criança falou uma besteira, fala assim, ó, vou te dar uma segunda chance de você falar novamente o que você queria falar. E a criança para, pensa, nossa, e fala de forma diferente. Às vezes a gente não dá essa segunda chance nem a nós mesmos. A primeira chance já era um cascudão na orelha e acabou. Fica quieto, porque você já falou demais, né? E aí a criança cresce com segurança pode mudar, né, de ideia. Ela pode falar, olha, errei, mas deixa eu consertar, tem uma segunda chance para consertar. Mas não é fácil a gente se libertar de uma série de ensinamentos que a gente tem. Eu mesmo fui criado desde pequenininho para não gostar de preto, para não gostar de uma série de coisas que eu falei, poxa vida, com o tempo você vai começando a entender... E não é bem assim, que nem na minha cidade, por exemplo, não era mineiro, não era aceito lá. Porque houve. Baiano, então nem entrava, né? Não, era verdade. Por quê? Tinha uma ponte, a única ponte boa que tinha lá, o pessoal destruíram a ponte para os mineiros não invadir São Paulo pelaquela ponte. Só que eles foram por outro caminho e até hoje o pessoal tem a raiva dos mineiros porque eles derrubaram a ponte para o mineiro não aparecer na Revolução lá de 32. Então, são coisas que você custa para se libertar. Até essa Revolução Monteiro Lobato passou, hein? Pessoal, tá na hora, hein? Tá na hora da gente ir encerrando. Não sei nem o que a gente vai falar agora, né? Porque não, tá na hora mesmo. Já passamos o que a gente tinha que passar aí, né, Rodrigo? Já. Então, são quase 11. Vai... Falando. 10h40. A gente precisa indicar o pessoal. Certo. Se quiserem ver o Jeca Tatu no livro Urupês, né? Que ele cria. Aqueles que quiserem conhecer a literatura adulta do Monteiro Lobato, comece a ler o livro Urupês. Foi o primeiro que ele lançou. É onde ele já escorrega com o Jeca Tatu e corrige depois. Pessoal, só um recadinho. Todo mês aqui tem uma caravana lá para Ribeirão Pires. Mas o mês, geralmente acontece no final do mês, mas o mês que vem será no dia 10, né? Porque o encerramento lá será dia 10. Isso. Então, depois eles pegam um período de recesso. Então, quem quiser ir para Ribeirão Pires... Só prestar atenção que esse mês vai ser dia 10. A Conceição vai mandar o folderzinho aí para as pessoas ligarem para ela lá, para a Eternelli, para poder fazer a inscrição para ir, né? Então, nesse mês de dezembro será no dia 10. Então, começo do mês. Certo, Carlinhos? Sim. Hoje também tem um bingo lá na AME, um bingo da turma do Folia de Luz, que é para ajudar a criançada lá do Folia de Luz. Então, carnaval do Folia de Luz lá. Então, terá um bingo lá na AME hoje. Né, a Amanda está convidando todos a irem. Eu não me lembro, não sei se é R$20, mas com direito a cartelas. E vai ter bastante atividades lá, além da comes e bebes. Eu também quero convidar o pessoal, porque no dia 11 nós vamos ter o último bingo da farmácia comunitária, que vai ser lá na PVE. Né? Então... convidamos o pessoal para participar desse bingo, que é justamente para uma forma de arrecadar numerário para tocar a farmácia comunitária. Legal. Então vamos encerrando aqui com uma mensagem aqui do nosso livro Você Se Conhece? Todas as religiões são caminhos que levam ao Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos ter o firme propósito de mudar os procedimentos de nossas vidas. E isso só nós podemos fazer. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima semana. Rui? É, na próxima semana, então, nós teremos o Ed Moreno, que vai trazer o grupo BSS Harmonia, para falar sobre o Reina em Nós, né, que é o nome do CD que eles têm, né? Muito bom. Tá no Spotify. Vale muito a pena. E... só isso, Rui? É só isso. Ah, só e a Antônia vai fazer a nossa prece de encerramento. Antes também, a gente pede para a Antônia também comentar do Deus, a conclusão, né, as considerações finais. Acho que é legal também comentar a conclusão que se você tiver aí, do Monteiro Lobato teve sobre Deus, né, e também sobre o lado espírita, né. Só comentar aqui que o Marcos Sugai Gama falou sobre, Rodrigo, se puder comentar também dos livros clássicos do Monteiro Lobato que estão gratuitos no Kindle, né? A gente tinha falado lá do serviço do Kindle ilimitado, mas muitos clássicos estão gratuitos lá para quem tem o aparelhinho do Kindle, o dispositivo lá de... do e-book, né? Também pode colocar, né, e comprar, baixar os livros gratuitamente pela loja da Amazon. A gente agradece a todos os ouvintes que entraram, comentaram. Infelizmente a gente não vai poder falar todas as mensagens, mas muita gente entrou aqui e comentou. A gente agradece de coração. E o resultado da enquete, encerrando aqui, foram 53 votos. Então a gente teve aí 53 votos perguntando: você sabia que Monteiro Lobato pesquisava a vertente científica da doutrina espírita? 66% falaram que não. Olha só. E 33% falaram que sim. Ou seja, um terço sabia e dois terços não. Olha que legal, é um tema bastante desconhecido pelos nossos ouvintes que participaram aqui da enquete. Eu quero também lembrar vocês do lançamento no próximo domingo às 8 horas durante o programa do CD No Sabor das Canções do Grupo Castelã. Então vai estar disponível em todas as plataformas de streaming do mercado aí, que vocês vão poder escutar de graça o CD No Sabor das Canções. Esse aí é o quinto CD que nós vamos colocar já, né, Rodrigo? Exato. Tem Terapia do Abraço, tem vários CDs disponíveis lá para vocês. Então é só colocar Grupo Castelã lá no Spotify e vocês já encontram os CDs. E até o próximo domingo. E amanhã torcer para o Brasil, né? Exato. Amanhã é segunda, né? Torcer pelo Brasil e por Portugal, né? Portugal também. Portugal também. Carlinho? Ô Jorge, eu só queria ressaltar o bingo que você falou hoje, dia 27 de novembro, das 14 às 18 horas, lá na AME, Oscar Strauss 350. As vendas antecipadas de ingresso das cartelas é 98-215-2442 com a Luara. 98-215-2442 com a Luara. Ou 95779-1229 com o Estevão, com DDD 11. 11-95779-1229. Nessas alturas do campeonato é melhor ir direto lá. Com certeza. Das 14... não dá mais certo. E outra coisa, o valor da entrada é de R$ 5,00 com uma cartela inclusa, tá bom? Eu falei R$ 20,00, mas são R$ 5,00 só. E gostaria também de enaltecer a viagem para Ribeirão Pires no dia 10 de dezembro. Já estão abertas as reservas, já tem bastante pessoas que nós estávamos voltando de ontem, já de Ribeirão Pires, já estavam fazendo as reservas com a Conceição. É R$ 75,00 a passagem de ônibus e de volta, gratuito, não se paga mais nada além disso. E com certeza, quem tem fé vai lá e traz a cura para o seu corpo físico e espiritual. Gostaria de agradecer a Antônia Varotto esse conhecimento maravilhoso que você trouxe para nós. E eu tenho um depoimentozinho rápido para falar para você, não sei se há 15 ou 20 anos atrás, uma emissora de televisão foi entrevistar uma professora que cuidava de uma biblioteca de uma escola estadual na Bahia. E quando dava o intervalo, as crianças todas corriam para a biblioteca. E a imprensa foi lá saber por que, que as crianças estavam tão interessadas em livros. A professora falou, olha, eu não vou dar esse depoimento, pergunta para uma criança. Aí a repórter foi perguntar para a criança por que, que ela estava tão interessada nos livros. A criança disse simplesmente, porque essa nossa professora, ela estuda muito Monteiro Lobato. E ela disse para nós que para nós entendermos a história, nós temos que procurar um personagem que se adapte a nós e nós trabalhemos dentro da história como o personagem que ele colocou. Então as crianças pegaram interesse pela leitura. Então isso é o que você falou. Se presta muito a isso mesmo, seu Carlinhos. Então é isso que eu... Isso foi há muito tempo atrás. Eu posso dizer para vocês que eu tinha muita bronca do Monteiro Lobato, porque era muito pobre e não conseguia ter nenhum livro do Monteiro Lobato. E eu gostava de ler, né? Mas já passou essa bronca. Rodrigo, muito obrigado. Antônia, muito obrigado. Que volte em breve para trazer mais conhecimento para nós. Rui, muito obrigado. Um ótimo domingo. Jorge Reis, um grande abraço. Antônio, Sebastião Varotto, um grande abraço para você. Muito obrigado pela generosidade de atender esses nossos internautas que ligam para nós. Desejamos um maravilhoso domingo em família, com seu frango com a macarronada ou o seu cardápio preferido. Agradecendo também ao Dinho e à Fia, que ontem fizeram a apresentação musical lá no Recanto de Luz de Mancheila. Ele pediu para colocar uma música, mas o Jorge não conseguiu converter o CD dele ainda aí, de forma que ele colocasse uma música. Para você ter paciência, Dinho, que ele vai colocar uma música sua aqui para nós, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo domingo em família e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Antônia, suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, pena que não deu para a gente falar tudo, mas onde tem uma criança, tem uma alma leve, né? Uma alma protegida e livre de muitas coisas que depois acabam se perdendo no decorrer da vida ou até melhorando, mas aí depende do que ela vai receber. E uma menina de 8 anos, de nome Maria José Sete Ribas, começou a escrever para Monteiro Lobato. Ela ia completar 8, ela começou a mandar carta para Monteiro Lobato, e ela era de uma família espírita, e ela sentiu necessidade de escrever para ele, e ela passa a ser escritora assídua, e ele responde às cartas dela. E ela foi orientando Monteiro Lobato no caminho do espiritismo, muito mais do que todos os autores que ele leu a vida inteira. E ele chega, quando ela se torna moça, ela vai trabalhar como datilógrafa para ele, e eles acabam discutindo feiamente, porque ela falou que ele tinha que experimentar os fenômenos espíritas, porque ele não tinha experimentado ainda, porque ele era avesso a isso. Ele achava que os fenômenos diminuíam a questão do espiritismo, porque as pessoas só ficavam ligadas ao fenômeno e não estudavam. E ela dizia que não, que tinha que ter uma junção e que ele tinha que acreditar mais e experimentar os fenômenos. E por conta dela, um dia ele chega em casa e aquele jogo dos copos que a família dele fazia normalmente como uma forma de lazer, era a esposa dele e a filha e o genro Jurandir, ele olha para aquilo e fala, hoje eu vou participar, e a partir daí ele toma as rédeas desse jogo e se entrega e recebe orientações e comunicados. O primeiro que já chegou já foi um amigo dele, que ele fez várias perguntas, as perguntas todas foram respondidas, e ele ficou muito emocionado. Então, a gente também precisa olhar mais para as crianças, ouvir um pouquinho mais as crianças e prestar atenção. E a primeira biblioteca infantil de São Paulo, na década de 40, que ganhou, inclusive ganhou o nome de Monteiro Lobato, ele estava vivo, ele foi na inauguração, também recebeu um personagem ilustre. A partir do momento que foi inaugurado, ele foi todos os dias à tarde naquela biblioteca contar histórias para as crianças que iam lá, porque ele queria que elas tivessem o gosto de ouvir histórias, porque ouvindo histórias também, a gente procura um livro para ler. E no prefácio que ele escreveu aqui no livro Afinal, Quem Somos?, a pedido de Pedro Granja, ele disse que ele ia escrever coisas que ia agradar a alguns e ia desagradar aos outros. Então, ele fala um pouquinho sobre o que ele pensa de Deus, e eu gostaria de encerrar a minha participação hoje com uma pequena leitura aqui. Deus é uma idealização do homem, com todas as suas qualidades e defeitos. Não é nós, né? Não somos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a gente cria o nosso Deus à nossa imagem. Até sexo esse Deus tem, porque saiu do misticismo do macho humano, e o macho humano sempre puxou todas as brasas para sua sardinha. E tem figura humana, porque o homem nada pode conceber acima ou além de si próprio. Vejam só. Fossem os homens leões, Deus teria majestosa juba. E se os homens fossem minhocas, Deus seria um minhocão. A divindade suprema entre os negros da África tem a pele negra, mas já os demônios africanos são alvos de pele e louros. Na multiplicidade da ideia que fazemos de Deus, persiste irredutível o antropoformismo, como persistiria tudo o que a gente pensa se minhocas fôssemos. O Deus dos espíritas é feito estritamente à imagem dos diretores das sessões de caridade. Não é assim. O Deus dos espíritas é um Allan Kardec, o transformador do cristianismo e espiritismo. Também não é assim. O Deus moderno dos espíritas já é um Deus de bondade e infinita misericórdia. Porque bondade e misericórdia são qualidades humanas, e ainda não de todo liberto da marca antiga. A famosa prece de Cáritas aparece em muitas sessões recitada com uma pequena alteração típica. Ó tu que podes com um sopro abrasar toda a terra. Ora, o prestígio de Jeová ainda transparece nesse Deus com possibilidades abrasadoras, e portanto cumpre adorá-lo e temê-lo, mantê-lo afastado de qualquer irritação por intermédio de contínua lisonja. Mas a ciência e a filosofia vão lentamente invadindo os domínios teológicos e aperfeiçoando a ideia de Deus. Para alguém, Deus não passa de uma soma ou fusão de consciências dos nossos eus desencarnados, que já têm alcançado o mais alto grau de evolução que lhe é própria. Busquemos um Deus puro, generoso e maior que o homem. Que possamos voltar para nossas casas e encontrar um lar doce, repleto de muitas alegrias, de muita possibilidade de imaginação de coisas boas. Aí a gente constrói um mundo melhor. Obrigada. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir.